Atenção, Cranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Liga aí, vai começar. Gosta de jogos, diversão. Todos vamos escutar. Gosta de jogos, diversão. Os e-mails vamos ler. Gosta de jogos, diversão. Depois tem a diversão da vez. Eu gosto de jogos, diversão. Como diz o cabeção, é site. É o assunto da night. Tá sendo pura sensação. Gosta de jogos, diversão. Olha só o gordinho em seu computador, surfando na internet. Nesse site ele entrou. Do baixo frente soco, muito ele gostou. Podcast de merda, mas ele se amarrou. Você pode ouvir em casa, nunca atrasa, diversão. Então no iPod, no busão, indo pro estágio, diversão. A bordo do seu automóvel, paga o pedágio, diversão. Ou quando sair pra correr, diverte eu, diverte você. É mais uma atração, escute esta edição, que está mais do que demais. Eu gosto de jogos, diversão. Baixe o frente soco. Segunda edição! Eu quero saber! Para de gritar, para de gritar! Obrigado! Vai ter uma hora que o inimigo não vai saber mais falar o número ordinário. É um desafio. Essa semana estamos reunidos aqui para falar sobre um assunto muito interessante que lemos na revista Galileu da semana, né? O uso de psicologia e outras ciências no desenvolvimento de jogos melhores e menos entediantes. Que título enorme! Acabou de relar. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o incrível Ilatos. Incrível não, mestre. Eu assinei a Galileu no aeroporto. O cara o automático mestre Splinter. Na União Soviética, os jogos jogam você. O aterrorizante Senhor da Eternidade. Cara, eu tinha ensaiado uma abertura pra eu falar, só que você falando carismático mestre Splinter me tiltou. Aí eu não consegui falar. Cara, eu sou normal. Carismático que nem meu ovo esquerdo. Olha Alina essa. Morena Debs. Pão, um cu e pai, não sei o que lá. Transar mesmo. Um tabaco bem massa pra gente. Quero saber aí quem já transou, entendeu, porra? Quem te transa nessa porra? Estão fazendo alguma homenagem ao professor que pediu pra gente maneirar nos palavrões, é tipo isso? Faz isso. Vai ter que ficar cheio de pi. E o rostinho mais bonito do Twitch.tv, o HDK Solid. Porra, me fudeu nessa. É aí, diretamente do Twitch.tv, aqui pro mundo não ao vivo do podcast. Sem cortes para muitos cortes. E é isso aí. Nessa semana nós vamos analisar como a psicologia pode ser um fator muito importante para o desenvolvimento de jogos. Será que os jogos hoje em dia, eles são lançados sem sequer um mínimo de teste? Será que na verdade tudo o que jogamos é só um produto que está pronto para que nós gostamos dele obrigadamente diretamente para o que a gente quer? Será que um dia isso vai ser moldado diretamente no, conforme a gente vai jogando e descobrindo um jogo novo na hora e sei lá, foda-se tudo isso e muito mais? Depois dos e-mails. Nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o nosso ouvinte, nosso amigão, o Carecucho. Diga aí pra galera aí. E aí, galera, beleza? Carecucho tá lá diretamente de Recife. Ele lançou há quanto tempo tem? Tem 2 semanas, né? Tem pouco mais de 2 semanas. Pouco mais de 2 semanas, lançou o primeiro jogo da empresa dele, a Guave Games, que é o Don Juan. Mudou de nome, né? Era Don Juan Squirrel e agora tá como Don Juan The Best Cute Jumper. Pois é, a gente fez isso pra ser mais facilmente encontrado nos mecanismos de busca. Porque a gente viu que as palavras mais buscadas pela galera eram cute Tilt e Jumper e Best. Cara, então, vocês são uns gênios, assim, porque realmente... E tiraram o Squirrel, né? Porque é uma palavra que as pessoas aqui escrevem muito errado. Pois é. Bota com dois L, com um R só... Pois é, e é uma palavra que dificilmente alguém vai colocar Squirrel na app do... Lá da Apple Store, né? Então, primeira lição, seu aplicativo, para ser bem baixado, tem que ser facilmente encontrado. Já pois fica é. Ali para as pessoas anotarem. Mas não vale mais nenhum jogo com o nome Basket Jumper, porque já fizeram. Bora. Sabe o que é legal? É que a empresa onde a minha namorada trabalha, o nome dela é Big Hut. E Sim. Big é uma contração para Best in Games, que são as palavras mais buscadas quando você quer buscar jogos na internet. É verdade, é verdade. É jogos infantis, né? Acho que o próximo cara que lançar um jogo aí pode chamar o jogo de o melhor jogo infantil. Pois é. Vai ser muito baixado. Cara, Cuxa, não explica um pouquinho aí pra gente, desde o nome, já tá meio explicado, né? Desde o nome da empresa, até como é que foi esse processo de criação do jogo aí? Pois é, então, estávamos eu e minha namorada, assim, em casa, tranquilos, e a gente gosta de fazer jogo, né? É o que a gente sabe fazer e é o que a gente se diverte fazendo, né? E a gente esbarrou num grande obstáculo, que foi encontrar programador, porque tem uma grande lei do universo que diz que nenhum programador no mundo tem tempo livre em casa. Nunca. Você e sua namorada são game designers, vocês fazem design de jogos. É, eu sou game designer, eu faço design aqui, e minha namorada, ela é artista e ela faz design também. Entendi. Então, assim, é o mesmo curso pra duas áreas diferentes, assim. É, a sua especialização é em game design e a parte dela é a parte mais artística mesmo, né? Isso. Quer dizer, artísticas todas são, né? Mas ela faz desenho. É a parte gráfica. Parte gráfica, exatamente. Pois é. Aí a gente esbarrou nessa barreira da programação, né? Que, assim, eu não sou um programador. Eu, assim, eu sei olhar e eu sei reconhecer códigos, mas eu não sei programar, eu não sei fazer nada do zero. E ela, muito menos, né? Então, o que a gente fez? A gente saiu procurando ferramentas para auxiliar o processo, né, na internet. E a gente descobriu que existem vários prototipadores de jogos e tal, e o que a gente fez mesmo foi escolher o mais adequado para o que a gente queria. A gente queria lançar para iPhone e iPad, né? Então, a ferramenta mais otimizada para isso que a gente encontrou foi o GameSolid, que ele é próprio para Apple mesmo. Inclusive, eles lançaram uma versão para Windows, mas ela é um pouco bugada ainda. É bugada, né? A gente teve muito problema em usar ela no Windows, então teve que ser no Mac mesmo. E, assim, o GameSolid, ele tem uma comunidade muito, muito forte, assim, bastante ativa. Então, a gente foi lá a gente é um artista, a gente tem um game design, né, e alguém quer ajudar a gente com código. Aí apareceu um austríaco maluco lá, que ele tinha feito um jogo de aviãozinho lá, que era basicamente uns aviãozinhos voando na tela, que você tocava o seu dedo no avião e o avião caía, né? Você explodia os aviões. Sei lá, mentalidade de austríaco, sei lá, Segunda Guerra. Lembrando que Hitler nasceu na Áustria, né? Pois é. Então, aí esse cara, ele tinha uma ideia, e ele tinha um grupo de jogos chamado Guave Games, que, segundo ele, Guave é a palavra austríaca pra goiaba. E, assim, pra ele isso é uma goiaba, é uma fruta muito exótica, que é muito difícil de encontrar lá na Áustria, e que ele achou que seria um nome legal e exótico, né, pra um grupo de jogos. Foi engraçado, até que ele teve a surpresa que eu disse a ele que eu comia doce de goiaba, doce de guave, né, basicamente todo dia, né, e que goiabada com queijo se chamava Romeu e Julieta. Mas, beleza. Ele se mostrou interessado em produzir o jogo com a gente, e foi aí que nasceu a ideia, né. A gente olhou na Apple Store e viu quais eram os jogos mais baixados, quais eram os jogos que faziam mais sucesso. E também jogos que seriam, assim, fáceis de fazer, porque o GameSolid, ele tem vários templates, né? Sim. E você baixa um template lá, você quer um plataforma, ele já tem um template de plataforma pronto, você só precisa editar algumas coisas e você tem um jogo único de plataforma. O GameSolid é como se fosse uma suíte de pequenas engines de videogame, cada uma atende a um conjunto de necessidades específico. Então você consegue fazer um volume de jogos bastante diferentes entre si, mas dentro de certas limitações. Pois é, a equipe que desenvolve o GameSolid, eles estão trabalhando sempre para ampliar os horizontes, né, do pessoal. Mas, assim, a melhor maneira de começar é você pegar um template e sair alterando ele. Foi o que a gente fez. Exatamente. A gente viu os jogos que faziam mais sucesso, e a gente viu os jumpers, né, que faziam muito sucesso, desde o Doodle Jump. E a gente viu e a gente decidiu fazer um jumper, né. E, assim, a especialidade da minha namorada são os desenhos fofinhos e com muito carisma, e, tipo, aqueles bichinhos que você olha e, caramba, eu quero criar um pra mim, sabe? Isso se nota no desenvolvimento, realmente, no resultado final. Pois é. Aí, o que a gente fez? A gente começou a procurar animaizinhos pra usar e a gente acabou achando um esquilo, né? E a gente começou a fazer um jumper do esquilo. Só que assim, ele era basicamente um esquilo que pulava. E sem nada, assim. Aí foi aí que, assim, eu decidi que a gente tinha que colocar alguma história no jogo, né? Alguma coisa pra aumentar um pouco o carisma, porque mesmo com a arte bonita, a gente tem que trazer algum conteúdo. Tipo de sentimento pro jogo, algum tipo de conteúdo, né? Foi aí que até o próprio Baixo Frente Soco me deu algumas ideias, né? Porque vocês sempre falam que, aí, tem tantos anos, tá quase pegando mulher. Quase pegando mulher. Foi aí que eu tive a ideia de, poxa, eu vou fazer um esquilo que pega a mulher. Até porque qual é o sentido da vida se não esse, né? Pois é. Então, aí acabou que o nome do esquilo virou Dom Juan, que foi, pra mim, foi o cara que mais pegou mulher no mundo. Até o Catra. Até o Catra, a gente tava pensando e tal. E a gente pensou também um nome mais latino, né? Porque chamar o esquilo de Catra ia ser sacanagem. Pois é. Bom, enfim. Daí a gente fez Dom Juan. E assim, pra não ficar um negócio muito escrachado e também pra, sei lá, a gente não tomar um rating lá em cima pra proibirem o jogo da gente pra galera mais nova e tal, a gente quis colocar uma história um pouco mais fofinha, né? Então a gente colocou a história de que ele é um esquilo solitário que vai num programa de TV procurar uma namorada, né? Sim. Só que o programa de TV é tipo Olimpíadas do Faustão. Então ele tem que provar que ele realmente merece um namorado. Uhum. E foi aí que nasceu o Dom Juan Squirrel. Foi basicamente isso aí. Mas vocês tiveram alguma dificuldade no desenvolvimento, no uso do Game Salad? O que pegou pra desenvolver? Bom, o Game Salad, ele tem muitas limitações, assim, então a gente esbarrou muito nelas. Por exemplo, a gente vê uma das coisas assim, fundamentais nos jogos de hoje em dia pra mobile é a integração com a rede social, e nesse aspecto o Game Salad é muito fraco. Ele permite você colocar link nos jogos, mas não permite uma integração legal. E até alguns problemas assim, até de input, né? Porque a gente pensou inicialmente em fazer o jogo no acelerômetro. Sim. Você movimentava lá o celular e o esquilinho ia para um lado e pro outro. Só que essa função do Game Salad, quando a gente começou a fazer o jogo, ainda era muito beta, sabe? Então a gente decidiu colocar o input mesmo com a setinha, você tocando na tela para fazer ele se movimentar. Isso foi uma decisão por limitação. Outros problemas assim, que a gente teve eram com a parte gráfica e com a limitação de tamanho que a Apple impõe pra gente fazer jogo, né? Que ela impõe, se eu não me engano, pra iPad são 50 MB por jogo e pra iPhone são 15 MB. Eu não sabia disso. Pois é, pra você, o seu jogo ele tem que ter no máximo 15 MB se for lançado pra iPhone e acho que 50 pra iPad. Eu não tenho certeza dos valores, mas é algo perto disso. E a gente tava trabalhando com muitos assets de arte. O cenário ele ia ter muito mais parallax, né? Que as coisas iam se mover com velocidade diferente e tal. Ia ter muito mais plataformas, muito mais animações. Só que por limitação de tamanho mesmo, de espaço, a gente acabou, assim, comprimindo muita coisa, eliminando muita coisa do jogo. A gente viu o que realmente era importante. Inclusive, outro problema que a gente teve foi no número de fases. Normalmente a gente tem muitas fases por jogos, nesses jogos de mobile. E o número de fases, a gente viu que cada fase que a gente colocava no jogo aumentava mais ou menos uns 2 MB, 2 MB e meio. Então a gente teve essa limitação também. Só que no meio do desenvolvimento, o Game Salad ele teve uma atualização. E ele melhorou, assim, muita coisa pra gente. A gente conseguiu, assim, aproveitar muito mais assets, mas ainda assim a gente teve essa limitação de asset e de estágio. Então, assim, esse foi um projeto também pra gente aprender a mexer no programa, né? Tem que começar de algum ponto, né? Pra gente aprender, assim, até onde vai as limitações deles. Até onde vai as limitações do Game Salad. Então, a partir daí, a gente conhecendo as limitações, os próximos projetos, a gente já sabe por onde trabalhar e sabe como contornar os problemas, né? Entendi. Então, a versão de Android agora está gratuita, né? Depois de... Por que mudou? Pois é, a gente estava estudando... A gente está sempre estudando o mercado de aplicação mobile, né? Eu trabalho na Jinx, aqui em Recife. A gente trabalha com muita aplicação mobile. E a minha namorada, Michelle, ela trabalha na Manifesto e Big Hut, né? São duas empresas em conjunto, assim. Sim. E eles também estão sempre vendo o mercado, como é que tá, por que a galera baixa. Inclusive, essa sacada do nome do jogo, de colocar Best Cute Jumper, foi uma sacada que o pessoal lá na empresa dela descobriu e tal. Então, assim, a gente colocou grátis porque a gente viu que, pra Android, pouquíssima gente paga realmente em aplicação, sabe? É mais raro, né? É muito raro a pessoa pagar. Então, a gente viu como uma maneira da gente aumentar o número de downloads mesmo, colocar ele gratuito. assim, é... aí pra compensar isso, a gente colocou uma loja dentro do jogo pra pessoa poder comprar itens e tal, e quem puder ajudar o jogo também, compra um item ou dois, e é o mesmo valor, assim, do jogo atualmente, e... Já ajuda a gente também, entendi. Tem que pegar mulher que nem o Dom Juan, porque a pegação é o que move o mundo. Exatamente. É, e assim, o jogo tem cutscene, a gente priorizou colocar as cutscenes e o final do jogo é realmente surpreendente. Olha só, vamos ver o final do jogo. Eu não terminei ainda porque eu acabei de baixar a versão inteira agora. Eu tava com a versão free ainda, tava sem cartão de crédito, e aí eu não sabia que tava essa versão, tinha mudado a versão do Android pra gratuito. Mas vou jogar. Hoje eu tava jogando na fila do restaurante. Joguei as fases inteiras lá. Cheguei na acho que eram 5 que tem disponíveis. É. Joguei essas 5 hoje. Então vou continuar jogando. É um jogo pra pessoa se divertir assim numa cagada, né? A pessoa vai é o jogo de uma cagada. Cara, que é o melhor tipo de jogo que tem hoje em dia. Pois é. Pra você jogar no ônibus ou fazendo as suas necessidades no trono. Eu acho que jogo de celular tem que ser isso mesmo. É, e assim, é preço de coxinha, né? Tem. É verdade. Tá, você compra uma coxinha ou pode comprar o jogo. E como o Carecucho disse aqui, né? Não sabe programar, não sabe fazer nada. Foi atrás e fez o jogo dele. Tá aí lançado pra Android e pra iOS. Então, você que tá aí pensando, não sei se faço ou não faço, não tem a mínima desculpa. Você não precisa esbarrar em nada. Só tem que querer. Uma das coisas que a pessoa pode esbarrar ainda é o preço da licença pra publicar na Apple e pra Android. Mas não precisa esbarrar mais, só falar comigo. Exatamente. Então, aguarde. Veita de portas abertas pra quem que tiver afim, né? Não se deixem deter por nenhuma dessas limitações, cara. Siga em frente, se você quer fazer alguma coisa, vai e faz. Não fica pra trás. Pois é, isso aí. Carecucho, muito obrigado pela sua participação aqui, pelo papo. Eu que agradeço a ajuda que vocês estão dando pra gente, o espaço que vocês estão dando. Não por obrigado isso, não mesmo. Fazemos mais que obrigação. Você sempre foi um cara aí que, pô, sempre colaborou muito com a gente. Parabéns a você, parabéns a Michelle, parabéns ao austríaco, que não tem nome ainda. Qual é o nome do rapaz? O nome dele é Alex. Alex, com provavelmente algum sobrenome muito esquisito. É, Schweiger, eu não sei falar. É, Schwarzenegger, pronto. O Alex Schwarzenegger, austríaco, tá bom, Schwarzenegger, ajudou aí a galera da Guave, ela deu esse nome muito bacana, tomara que um dia ele venha aqui no Brasil, né, vá lá a Recife conhecer o pessoal e coma um rolê de preta, né? Exatamente. É, e ver se a gente leva um engradado de goiaba pra ele levar pra Austrália pra fazer suco. Engradado, suco de goiaba, um pote de goiaba. Então, cara, muito obrigado, até mais, a gente fica esperando o próximo jogo. Isso tudo que a gente conversou com o Carecucho era para fazer uma promoção aqui de versões do iPad e do iPhone do Don Juan The Basque Jumper. Só que alguns segundos depois o do Carecucho veio me avisar, cara, que as versões do iOS, tanto do iPad quanto do iPhone, vão estar nesse fim de semana de graça. Então você pode baixar elas de graça e aí na semana que vem, quando esse período gratuito já tiver passado, a gente anuncia a promoção nas nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook, tá certo? Então aproveita esse fim de semana, você que tá ouvindo o episódio agora, que baixou na data certa, na sexta-feira, dia 9 de novembro, vai lá e baixa. O Strafer de Cuiabá, que tá casando agora, não tá baixando, mas a gente pode participar da promoção, né? Então vai lá, Don Juan, The Best Cute Jumper, na App Store da Apple e também na Play Store do Google Android. Debs, tudo bem com você? Quanto tempo a gente não se fala, hein? Pois é, né, rapaz? Pois é, essa vida muito corrida aí, as pessoas correndo de um lado pro outro, às vezes se esbarram aí. Você jogou bem em casa? Sim, eu cheguei bem em casa. É isso que importa? Champatinho, lagarto, quilo, quanto é que tá? Tá R$2,99, tá na promoção. E a cebola granel? A cebola granel você paga apenas R$1 pelo quilo. E pra você entrar em contato com o pessoal aqui do Baixo Frente Sul, qual é o e-mail? Eu gosto de jogos, @baixofrentesul.com. Então a gente também pede que você colabore lá dando joinha no nosso Facebook, que é o facebook.com/baixofrentesoco. E nós, paulatinamente, aí, estamos voltando a usar o nosso twitter.com/baixofrentesoco, porque ficou um tempo aí jogado as traças, as moscas, mas voltamos a usar. Tem também os twisters pessoais da galera, o meu é Ilapso, o do Ninja Inimigo é Ninja, _ Inimigo. E, bom, Sobre a Trindade mais Pinta não tem. O resto da galera tem também, a gente coloca aí no post. Debs, a gente recebeu uma caralhada de e-mails aqui sobre o programa anterior de jogos de tabuleiro. E eu vou pedir a você que leia o primeiro aí, que é curtinho. O primeiro e-mail foi do Pyron, no Rio de Janeiro. Sobre a VGL, só tenho a dizer que a namorada do Ilapso, olha aí, cuidado. Ah, oi. É mais true que muitos por aí. E se a VGL fosse VGM, Video Games Metal, eu teria ido, apesar de ser foda do jeito que é. Ver a maioria do repertório feito através de orquestra não me anima muito. Pyron, você tem que melhorar o seu gosto musical, porque orquestra é orquestra, sempre será. Tossi de novo. E o lance é o lance, né? Tá sendo. Desculpas a galera aí, porque eu tô muito gripado. Arroba Tim, manda um e-mail só pra dizer que o casal Ilapso barra monitora foi excelente na leitura de e-mails. Foi pra tentar chegar no nível daquela que foi você e a Rebeca, Debs, mas ainda não foi dessa vez. Estamos trabalhando nisso. Mas isso aí pode ser resolvido com todos juntos. Todos juntos. Oi. Oi. Ela mandou muito bem, sem inibição nenhuma. Cara, ela vive dando aula lá na faculdade dela, porque o professor da matéria, da qual ela é monitora, que inclusive foi governador aqui do Rio de Janeiro durante 2 anos, ele não dá aula. Ele fala assim: monitora, dá aula. E aí ela fica nessa. Acontece. Aí tem que pegar o jeito, né? Se ficar inibido pra falar no Skype, imagina pra dar aula. Com todo respeito, mas ficou muito engraçado o Ilapso dando suporte pra ela às vezes. Porque ela falou, ah, é BFS, não sabia o que era BFS. Eu tinha que completar falando que era baixo frente soco, não sabia quem era aquele Eraso. Grande abraço pra vocês e para o Killer Azul. O cast foi excelente. Killer Azul. Ele vai gostar de saber disso. É, Killer Azul. Tem um aqui que. Ué, não tem nome, é isso? Confere? Tem, esse aí batiza. Fica à vontade, batiza aí. Ele é de São Paulo. Não sei, não estou muito criativo hoje. Ele vai ser, então, o Peregrino Paulistano. Peregrino Paulistano. Por que não? Porque eu não estou sem criatividade. Não, pra mim ele vai ser o chupador de cu. Tá bom. Olá, pessoal do Baixo Frente de Soco. Meu nome é Chupador de Cu e atualmente trabalho em um estúdio de animação aqui em São Paulo. Constantemente procuro podcasts interessantes para me distrair enquanto trabalho e o de vocês me chamou muita atenção, pois fizeram o belíssimo Eu Gosto de Jogos 106 Scott Pilgrim, uma das minhas séries de quadrinhos favoritas. A partir daí fui ouvindo mais episódios e curtindo cada vez mais. Vim para dividir algumas coisas bem bacanas que alguém que estuda games acaba passando. Por exemplo, a vez em que tive que responder em uma prova o porquê o jogo Donkey Kong foi importante na sua época. Quando olhei isso na prova, escorreu uma lágrima dos meus olhos. Cada um chora por onde sente saudade. Ou quando minha sala teve que fazer uma resenha sobre game ser arte ou não. Todos escolheram jogos que consideravam uma forma de arte e explicaram o porquê. No final, o professor leu todas e fez a conclusão. O resultado disso tudo vocês conferem aqui. Tem um link que vai entrar aí no episódio. Pô, se serve como, né, apoio aí ao nosso amigo Chupador de Cu. Eu tive que fazer um trabalho também sobre ergonomia e eu escolhi falar mal do Mario 3D. E aí foi muito legal. Mas ninguém vai gostar porque é um assunto mamilos. Próximo. E Lápis está mudo. Está mudo para mim. É verdade, eu estou mudo. Eu já estava quase lendo o e-mail inteiro daqui do cara, mas eu estava mudo porque eu tossi. Aí eu esqueci de desmutar o microfone. O Bunks, 47, 18 aninhos, está quase comendo mulher. É aqui do Rio de Janeiro. Ou já o fez, né? Não sei. Está quase tendo pentelho já. Opa. Terminando a maratona de 3 semanas para ouvir todos os castes, me deparo com o melhor episódio de todos os tempos, o de Art Games. Achei muito bonito e interessante falar sobre jogos que mexem com a gente ou nos fazem pensar de forma diferente, algo que antigamente acontecia mais nos filmes e livros. Fico pensando o que eu vou fazer no trabalho quando acabar de ouvir todos os episódios. Abre parênteses, já pensei em trabalhar, mas larguei a ideia porque ia dar muito trabalho, XD, fecha parênteses. Continue com um ótimo trabalho, abraço! Um abraço pra você também, rapaz. Olá, pessoas do Baixo Frente Soco. Hoje, eu, o ocupadíssimo Biostalker 002. Biostalker, é nóis, hein? Rapaz, que vou. Eu tô fazendo um S2 aqui pra você não está vendo. Ninguém está vendo, mas eu tô fazendo. Apareço só para mandar pra vocês o desenho que fiz da minha versão do Disco Ninja. Um vídeo mostrando como ele foi feito. Olha aí, gente. Vai ter o link aí pra todo mundo conferir também. E um que foi encomendado pelo Ilapso com o Killer Azul, ou Killer Azul, né? Killer Azul. E o Mestre Splinter malhando na academia Body Foda-se. Olha só que bonito. Muito Mestre lindo. Splinter procrastina enquanto Killer Azul malha incansavelmente a fim de ficar igual ao Ilapso. Tá faltando muito, hein? Alguns easter eggs estão espalhados pelo cenário, como de costume. Abraço e até um dia. Você foi muito gentil. Talvez você falte... Você é muito malhado, você é muito forte. Talvez esteja faltando ao Killer Azul os quilos agora pra ficar parecido comigo. Falta muito pra ele ficar Ilapso 2011, assim, que era aquela coisa bonita, mas agora tá, Tá embaixo. Moreno alto, bonito, sensual. Bonito, sensual. Pô, esse, ele mandou um e-mail, parece que eu obriguei ele a fazer um desenho, cara. Ele foi me procurar, Não foi nada disso. Ele me procurou, falou, pô, cara, tu quer fazer um desenho? Você tem alguma sugestão? Eu falei, tenho. Aí, falei, isso aí. E, cara, ficou muito bom. A Debs, eu sou muito babaca, não passei pra ela. Debs, abre o nosso Facebook aí, enquanto eu leio o próximo e-mail, que o Facebook pode feito que tá lá já. Ficou muito bom, cara. Enquanto isso, vamos seguindo aqui. Fala, socadores. Eu sou o Eliezer de Cuiabá, tenho 30 anos e essa é a primeira vez que mando e-mail pra vocês. Ainda não tenho nick CS, mas muitos me chamam de Zé. Então pronto, Zé. Zé do Araguaia. Bela novela. Venho por meio dessa chamar o Strafer de veado. Eu poderia falar isso pessoalmente, mas não surtiria o mesmo efeito. Ele mandou um e-mail semana passada dizendo que gostaria de ter ido na VGL, mas não tinha companhia outra que não fosse sua noiva. Pois bem, ele poderia ter convidado o seu digníssimo irmão, esse que vos fala, para tal, ou seja, para a VGL. Poderíamos ter ido eu e minha noiva e seria um belo encontro de família ao som de Jogos. Mas ele é um veado e isso não aconteceu. É isso aí, roupa suja se lava no baixo frente soco. PS, se vocês lerem esse e-mail nessa semana, o casamento do Strafer estará sendo agora e eu com certeza estarei tomando cerveja e espumante nesse momento, dançando Michel Teló e comendo bem casado. Deixo aqui meus parabéns ao casal Strafer e F. PS2, se o Strafer tivesse me dito, poderia ter arrumado um jeito de tocar o Scars of Time, que é a música do Chrono Cross, uma das melhores músicas de Jogos de todos os tempos na entrada na igreja, mas ele é um gay e isso não aconteceu. PS3, Black Onyx. É verdade, cara. Parabéns ao Strafer, ele tá se casando no dia que esse episódio tá indo ao ar, dia 9 de novembro. Ele até mandou e-mail semana passada, de fato, ele comentou isso, queria entrar no, na igreja com Scars of Time e a noiva não deixou. Não sei porquê, música excelente pra casamento, muito bonita. Se você não falar que é de jogo, ninguém vai perceber. E parabéns a ele, cara. Casamento é um negócio muito caro e hoje em dia aqui em casa é porque tem certeza que é isso que é mesmo. Então parabéns ao casal aí, Strafer e F. E parabéns, cara. Que venham filhos, né? Que tenham filhos. Poxa, eu adoro casamento, nem pra convidar, né? Pois é, né, cara? Ali em Cuiabá, a gente doido pra ir lá em Cuiabá, querendo conhecer o Pantanal. Pois é, eu só fui pra Cuiabá pra ver um casamento também. Muito bom. Podia ser o segundo casamento. Podia ser o segundo casamento. Isso aí, Black Onyx. Loop Infinito. Recentemente comprei o jogo Game of Thrones. Ah tá, o Loop Infinito é o Nick. É o Nick. É, antes que fique estranho. Recentemente comprei o jogo Game of Thrones. Quando fomos jogar pela primeira vez, passamos pelo caso das regras mal entendidas. O jogo caminhava bem até alguém resolveu usar um barco e tivemos que reler a regra. Maldita fase da água. Depois dessa experiência, aprendemos todas as regras e achamos até um vídeo que explicava todas elas. Olha, devia ter procurado antes. É verdade. Aí sim, conseguimos jogar. Não, ficou difícil. Jogá-lo, e é muito bom mesmo. É bem tático, cheio de blefes e guerras. Tem 6 famílias, os Stark, os Lannister, os Greyjoy, os Baratheons, os Tyrell e o Martell. E vence quem dominar 8 castelos antes de 10 turnos. Vale a pena. Abraço! Um abraço pro Infinito, jogo de Game of Thrones aí, muito bem falado pra galera. Eu até comentei no programa que já devia ter sido lançado no Brasil, porque eu vi lá no Board Game Geek que a Devir lançou, mas eu na hora eu não lembrei. Tem a Devir em Portugal também, então pode ser que tenha sido versão portuguesa do jogo. Fala pessoal do Baixo Frente Soco, aqui quem escreve é o Drazen. Se for o Ilapso lendo, pelo amor de Deus, pare de me chamar de Drazen. Desculpa, Drazen. Sobre o último cast, eu achei que o episódio foi muito engraçado e rendeu muitas para anotações para futuras pesquisas. Não entendi essa frase. Imagem e ação sempre rendeu muita confusão e diversão, pois saía cada desenho bizarro. Quando chegava a vez de todos desenharem, aquele que ficava na dupla com o pior desenhista nunca olhava pro desenho do próprio parceiro e passava a olhar descaradamente pro desenho das outras duplas, o que rendia algumas discussões. O Mestre Splinter falou algo sobre ser um doutrinador de regras, mas por tudo que vocês já disseram no podcast, parece mais que ele sempre tentava avacalhar as aventuras de RPG. Então, o pessoal reclama que ele avacalha porque ele doutrina muito regra, ele fica buscando regras e não tem, entendeu? O que o pessoal reclama dele é isso. Sobre banco imobiliário, eu não consigo me lembrar da última vez de ter terminado um jogo disso. Sempre dava merda. Aqui em casa jogávamos com a regra de que se você estava preso e alguém caísse em sua propriedade, você não recebia dinheiro nenhum, então ninguém queria ficar preso. Também foi durante o episódio que percebi que a marca Grow significava crescer, mas foi um pouco antes do Barão de não sei o que ter comentado sobre isso. Foi um belíssimo episódio e merece mais sobre o assunto com certeza. Talvez um sobre cartas com foco em poker, já que o Senhor Eternidade foi campeão universitário. Sabia dessa, Debs? Não, sabia não. Ele ganhou um campeonato. Era isso que ele fazia então, enquanto ele não tava na aula. Pois é, ele ganhou um campeonato universitário de poker aí, tem vários aparatos da Poker Stars e ele inclusive ganhou uma scooter que ele vendeu, né, porque... Boiola. Ele vendeu depois da scooter. É, PS, dois pontos. Vocês deveriam promover o Daigo a participante fixo em todos os podcasts. O Drazen. É, o Drazen, inclusive, ele já é, todos são. O Drazen, inclusive, reclamou. Eu tô falando porque o Daigo, ele é assim, né? Challenge accepted. Quando o Daigo tá no episódio, eu fico até calada. Fico sem graça. É, o Daigo e o Killerados aí tem sido a galera que tá sempre participando aí. O Drazen, inclusive, ele comentou aí sobre uma galera. Ele falou, porra, ia xingar que o LK6 não participava há muito tempo, mas ele já participou. O Crusher também. Eles vão reclamou aí que o Granville sumiu e o Pajero Aprimoramento também. O Granville tava com os problemas aí, ele não tava podendo participar. Quem sabe ele volta aí. E o Pajero Aprimoramento ele some, cara. Ele é bizarro, assim. É, mas é, as pessoas às vezes vivem outras coisas, né? Tipo, estudar. Pois trabalhar. É bom de vez em quando, né? É bom mesmo. É, às vezes não dá. Bom, o próximo e-mail foi: Fallen Galerians. Sou eu. O famoso nome dele. Piro Baby. Sou eu, o Westfallen. Vocês conhecem o War 2? Não foi mencionado no podcast, então eu acho que não. Ele deixa o jogo original muito mais dinâmico e menos chato, com ataques aéreos realizados com dados diferentes e geralmente fazem uma limpa quando seu adversário tem muitos exércitos no mesmo país. Também existem os centros estratégicos e quando você captura o seu inimigo, pode ver o objetivo dele. Parabéns pelo excelente episódio. E quando que sai de Donkey Kong Country? Tô só no aguardo. Abraço. A resposta genérica é em breve, né? Não, o War 2 eu já joguei. Sim, eu não gostava muito do War 2 por causa justamente da questão dos CIs, né? O Centro de Inteligência e os aviões. Eu achava que deixava o jogo meio... Sei lá, eu como joguei muito mais o primeiro, o War, eu sempre gostei muito mais dele. Depois, quando saiu o 2, eu realmente não gostei muito, não. E o pessoal que jogava comigo lá no condomínio jogava mais o 1 mesmo. Então, pouquíssimas vezes eu joguei o 2, na verdade. Se eu disser que eu nunca joguei, eu vou ser recriminado, não, vou sofrer não, bullying, não. Não. Eu nunca joguei, não foi porque eu não quis, não, tá? Foi falta de oportunidade. É, normal, acontece. A vida é assim. É, Segmentation Fault, professor Brasília. Ouço podcast desde o primeiro episódio e essa é a primeira ocasião em que envio um e-mail pra vocês, por sugestão do próprio Ludobardo. O Segmentation Fault nos enviou um e-mail durante a... Eu ia falar VGL, mas foi durante o USB Games, lá em Brasília, perguntando se algum de nós estava lá, e aí eu mandei o contato do Ludobardo pra ele. O Ludobardo estava lá no USB Games, e aí eles se encontraram lá, conversaram, etc. E o Segmentation Fault começou a trocar e-mails conosco, assim, uma excelente simpatia. Gostaria até de agradecer a ele de antemão já pelos e-mails que ele vem mandando pra nós. E eu tô devendo uma resposta pra ele aí, mas é porque eu tô muito sem tempo, queria até pedir desculpas. Comecei ouvindo podcasts em inglês, o Inferno Radio, ainda na época do Scott Johnson e Blake Snow, é antigo isso, hein, pra treinar o idioma. E o primeiro podcast que baixei em português foi justamente o Eu Gosto de Jogos. Muito obrigado. Aê! Finalmente, né? Porra, vi um podcast bom aí. Porra, né? Vida bandida. Sempre vi no podcast um potencial enorme. A equipe realmente conhece de jogos, pois em outros podcasts de games, fica claro que o conhecimento dos envolvidos parece se resumir simplesmente ao que jogaram. Olha, Segmentation, você pode ouvir aí os podcasts dos nossos amigos aí, o Phoenix Down, o Level Mais e outros aí que o pessoal entende, hein? A galera gosta e entende. É... A dinâmica dos diálogos é boa, os membros são carismáticos, o áudio é bom e alguns membros têm timbres excelentes para o meio. Por exemplo, ele falou o Pedro... Sim, fala Pedro, foda-se, né? O que mais tem aqui é Pedro. Então, como não deles? Tá... É, o Ninja Inimigo / Mestre Splinter / Senhor da Eternidade / Comandante Cobra / Página do Aprimoramento tem voz pra trabalhar em rádio, sem se desejar. Todo, pode ser qualquer um deles. Acredito que ele esteja se referindo ao Ninja Inimigo, né? Mas o Pajero Aprimoramento tem uma voz de radialista foda, assim. Mas é porque é só falar alto. Quando você fala alto, você vira radialista. É verdade isso. Meu avô me ensinou isso. É, o motivo do e-mail, contudo, não é apenas para parabenizar o trabalho de vocês, mas observar um fato importante. Ao longo destes mais de 100 programas, vejo que o nível de palavrões, ofensas e outros tem aumentado. Sei que vocês tratam o programa como uma conversa entre amigos, o que é bom e sempre ficou claro. Porém, para quem quer ouvir uma boa discussão sobre jogos e relembrar bons tempos, mas tem família, com um menino pequeno, meu caso, fica uma situação difícil, pois não dá para ouvir o programa nas longas viagens de carro que tenho que fazer quando estou acompanhado pela família. E foram nessas ocasiões que eu ouvi a maioria dos programas. Acredito que apenas uma edição mais cuidadosa poderia levar o podcast ao status de melhor programa do gênero do Brasil. Hoje o posto está com 99 vidas. Muito bom também, quem não conhece, 99 99vidas, 99vidas.com.br, que também acompanho e aprecio. Gostaria de agradecer a prontidão com a qual foi respondido na questão do SB Games e desejar sorte e sucesso a todos. Inclusive, nessa questão aí, queria até te pedir desculpa, porque eu só vi o seu e-mail no dia seguinte, então só pude responder no sábado. Ele enviou na sexta-feira. Abraço, Itrabé. Breve. Um abraço pra você, Segmentation Forte. Obrigado pelo e-mail. Essa questão dos palavrões, até acho que é um ponto realmente que vale a pena discutir, né? Porque a gente solta o verbo aqui sem um mínimo pudor, assim. Inclusive, dependendo de quem tá gravando, se for o Senhor Eternidade, o Daigo, aí vai a níveis... a níveis galácticos, né? Mas eu acho que vale a pena, assim, a gente pelo menos botar umas orientações quando o nível passar um pouco do aceitável, né? Porque até entendo o seu caso, porque eu também tenho uma menina pequena em casa, minha irmã tem 12 anos e realmente também não gosto de ficar expondo a ela palavrão o tempo todo. É realmente é uma questão que acho que vale a pena a gente pensar, porque o palavrão em si não é o que define o nível dos assuntos que a gente tem, né? A gente consegue chegar num patamar de discussão extrovertida, às vezes sem apelar para esse tipo de subterfúgio. É claro que às vezes a gente faz um uso interjeitivo de palavrão, mas eu concordo, sem dúvidas, que às vezes vai para um nível simplesmente deliberado, né? Palavrão por palavrão. E aí realmente acho que às vezes não cabe. Às vezes é engraçado, mas acho que às vezes limita um pouco o público, né? O caso, como seu caso, a gente tem muitos ouvintes que tem filho em casa, né? O B-Boy Cadu, o Wild Wizard. O Wild Wizard não preocupa ainda, porque o filho dele não tem nenhum ano, né? Se não me engano. Então acho que não tem problema. Ainda não tá. Ainda não tem problema. Mas daqui a pouco já vai começar a influenciar a criança, né? Então, assim, é realmente um cuidado que a gente pode vir a ter, né? Acho que vale a pena a gente pensar nisso também. Beleza. O Chinês Flamejante 69, olha aí, quem tá lendo? Super adequado isso aí. É nós que tá. Bom, ele falou aqui: fazendo uma maratona entre os castes antigos, acabei me deparando com a seguinte frase de Mestre Ilapso. Olha aí, hein? Mestre! Sir Ilapso disse: em 2012, a gente lança uma continuação do cast sobre volões. Era vilões? Era vilões. Ok. Mais ou menos isso. E aí, 2012 já tá quase no fim e até agora nada. Cara, olha só, esse episódio tá cada vez mais próximo. Boa, boa, Debs, é isso mesmo. Cara, olha só, eu tava comentando com o pessoal aqui, os Pedros, né, sobre a gente tem 8 programas, ou 7 programas, ao final do ano. Então eu lá no abri um notepad, fiz um pseudo mini cronograma lá pra tentar orientar mais ou menos o que a gente vai gravar. Botei lá uns 8 programas com o que tinha da minha cabeça, né, umas coisas que a gente tava devendo aí, por exemplo, Castlevania, se tudo der certo, esse ano ainda sai. Umas outras coisas lá, um programa aí que a gente vai gravar com as meninas ainda, talvez esse ano. E outras coisas aí. Então, assim, eu não coloquei o de vilões lá, mas pode ser que alguma coisa dê errado, e geralmente dá, né? Então, quem sabe esses vilões não saem. Se não sair, então, mais uma promessa vazia que a gente fez. Isso aí, ele tinha falado isso. Vão quebrar essa promessa feita quase um ano atrás ou vão lançar a continuação do fatídico podcast número 11? Pronto, bom, já foi respondida. Ao ouvir o podcast sobre jogos de tabuleiro, me lembrei de uma história da minha infância que exemplifica bem como inventar regras próprias para um jogo de tabuleiro pode ser divertido. Eu tinha uns 8 a 10 anos na época e meu amigo tinha comprado um jogo de tabuleiro de Pokémon, que na época ainda fazia um sucesso absurdo. A gente levou umas partidas para aprender a jogar aquilo direito e, apesar de ser um jogo bem divertido, chegou uma hora que todo mundo enjoou do jogo e paramos de jogá-lo. Ficamos sem jogar o jogo, olha só quanto jogo, né? Ficamos sem jogar o jogo por um bom tempo até que decidimos dar mais uma chance ao game. Foi aí que eu tive a fatídica ideia de alterar as regras do jogo para deixá-lo mais interessante. As principais mudanças que eu fiz foi adicionar mais batalhas ao jogo, que normalmente só tinha uma batalha, obrigatória, no final do jogo, podendo rolar outras batalhas entre os players. Basicamente, com as mudanças que eu inseri, 8 líderes de ginásio no jogo, as batalhas de cada um sendo 3 pokémons para cada lado, com itens à vontade, sendo necessário também batalhar antes de capturar algum dos 150 pokémons no jogo. No original, só era preciso rolar o dado e se caísse um dos números presentes na carta, você já o capturava. E com as mudanças, eu praticamente virei um mestre do jogo, um mestre pokémon. Mestre! Passamos a ser o responsável por todas as batalhas presentes nos games e de escolher os pokémons no líder de ginásio. O jogo ficou bem mais divertido com as mudanças, mas também se tornou excessivamente longo. Por esse motivo, nós nunca conseguimos terminar uma partida completa do mesmo. Virou War. PS, acho que o ninja inimigo citou alguma coisa sobre strip, pedra, papel, tesoura, lagarto, Spock. Não tem tudo isso, mas dá uma caçada em Yakyuken no Google que você vai achar mais ou menos isso. O jogo originário do Japão, acha mesmo que eles não vão usar pra putaria? Eu já vi esse negócio aí que ele falou. Olha só, há um século atrás. Tem de tudo. Curtiu? Ah, cara, não consigo nem decorar, né? Pedra, papel e tesoura já é difícil. Imagina quando começa a entrar outras paradas aí. Opa, nesse caso, inclusive. E você falou há um século atrás, tá? Não faça isso. O último e-mail... Perdão, há um século. O último e-mail é do Pai de Santo, escrito em Lit, porque o cara é um 337. Perdoe-me quem gosta de jogos nacionais, mas é sem comparação o nível de qualidade e mecânica, os jogos gringos. Não que eles são melhores do que a gente, e simplesmente por questão de mercado aqui não tem público, como o Ilaps explicou. Então o pessoal não se vê inspirado para criar jogos. E quando tem uma ideia boa, não são valorizados financeiramente. Fãs de board games são uma extrema minoria, recorrente ao fato de tais jogos internacionais não serem vendidos comercialmente no Brasil, fazendo com que se perca muito público, tanto por falta de conhecimento da existência de tais, quanto na dificuldade de se importar, tendo que se usar cartão internacional, saber em qual loja comprar e como importar. Existem ótimos jogos de videogame que viraram board games. Os que conheço são Gears of War, Doom, StarCraft, Civilization, Age of Empires e com certeza vai haver mais, mas não me recordo. E também outros baseados em séries, filmes e livros. Walking Dead, Game of Thrones, Galactica, Star Wars, Conan, Senhor dos Anéis, etc. Há jogos de tabuleiro cooperativo em que o objetivo final é sobreviver vencendo as situações de tabuleiro. Gears of War é um deles. E a mais nova sensação de quem é fã de board games, Zombicide, que conseguiu sair do papel graças ao Kickstarter, em que eles arrecadaram $700 mil para produzir o jogo. Jogos também que, durante turnos, você vai comprando seus aliados em leilões. Conquest é um deles. Jogos extremamente realistas, fazendo com que o jogador tenha de calcular as trajetórias de balas e que duram semanas. Porra, não dá pra jogar isso. E também jogos em que os tabuleiros são desmontáveis. Board Game Tiles. Ah, sim, tiles de tijolinho, né? Fazendo com que a experiência das partidas sejam sempre únicas, como Nexus, Ops, Memoir 44, Tide of Iron, Rune Wars e Zombicide. Não é difícil hoje em dia, pra quem se interessa, entrar nessa comunidade de fãs de board games, sendo que há muitos fóruns, listas de e-mails e também sites que auxiliam sempre os novos integrantes, com tutoriais de como importar board games e também com dicas de lojas. Assim como as mesmas comunidades, brasileiras ou gringas, também ajudam no entendimento das regras dos jogos, traduções de cartas, etc. Gostei muito do episódio, sou fã de vocês e fiquei mais fã ainda sabendo que vocês curtem board games. Se precisarem de ajuda nesse assunto, estou à disposição. E também, claro, caso queiram saber regras de alguns board games que temos, traduções de cartas ou dicas de jogos e onde comprar, estou à disposição também. Um grande abraço e fiquem na paz. Então, rapaz, você, cara, conhece muito mais do que a gente. Então, próximo episódio de board games, vamos te chamar aí. Vamos manter contato e fazer um próximo episódio. A gente perguntou lá no Twitter, no Facebook, se a galera gostou e se queria mais, e a resposta foi bem positiva. Então vamos fazer mais sim, hein? Então, pra ano que vem aí, 2013, mais episódios sobre jogos de tabuleiro. Até porque muito da pauta que a gente colocou pra esse episódio aí, a gente não conseguiu cobrir. O episódio ficou muito grande e rendeu bastante. E eu não pude participar, o que foi muito chato. Ok. Então, galera, esse foi o nosso último e-mail. Continue enviando os seus e-mails aí, continue comentando. Mandem suas histórias de fliperama, de locadora, etc. Porque ano que vem, no comecinho do ano, a gente vai já tentar encaixar o programa sobre as crônicas de fliperama, locadora, lan house, etc. dos ouvintes, tá? Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. Diga tchau, Lilica. Digo o quê? Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Falou. Ai, meu Deus. Entendeu agora, né? Aham. Uhum. Então, pessoal, até semana que vem. A Deb está com a gente nesse episódio. Dá o seu recadinho aí final. Uhul! E galera! Ouvei o episódio já. E passa pros amigos. Até semana que vem. Até daqui a pouco. Falou. Aliás, semana que vem não. Semana que vem eu não tô na leitura de e-mails. Alguém vai ter que se virar aí, porque eu vou estar no avião pra São Paulo, da América do Sul, que é a Argentina. Então não tô aqui. Mas até isso. Daqui a 15 dias, então. E Lapso cagou na cara da sociedade agora. Enfim. Por quê? Por quê, né? Porque eu não vou poder gravar e-mails porque estarei na Argentina. Não, tudo bem. Eu achei que você tinha achado que eu tava sacaneando paulista ou argentino, porque ninguém gosta de Argentina, né? Mas não, a Argentina. Não, eu falei que tava cagando porque, né, mostrou que tem dinheiro. Não, a Argentina é tipo ali do lado, cara. É tipo São Paulo mesmo, assim. Eu sei, Fiat, mas eu não tô podendo viajar nem pra Brasília pra ver o SB Games quanto mais pra Argentina. Só pode ir pra Hong Kong, beleza. Hong Kong, sim. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. We'll be right back. meus caros ouvintes, meus amigos gravadores de podcasts. Essa semana, o Ilapso nos deu uma sugestão muito interessante sobre uma matéria que ele se deparou na revista Galileu, sobre o estudo de ciências, psicologia e outras merdas para melhor desenvolvimento de jogos, melhor level design, melhor apreciação. Uma forma de não deixar os jogos serem criados de forma que você se canse dele depois de um pouco de jogar. E principalmente em outras técnicas para te manter mais preso, seja um jogo método subscribing, um jogo mega AAA que gaste milhões de dólares para aparecer o desenvolvimento, obviamente há uma necessidade justificativa para os seus investidores de que o jogo será realmente um sucesso. E de todos nós aqui, eu botando fé no Mesh Splinter, pode acho que falar. Só o Solid não leu essa matéria, certo? É, diz que eu li. Mas ele tem uma graduação para falar sobre o assunto. É, opa, lá, botei na mesa. Por isso, senhor da Eternidade, eu aprecio a forma que você gastou seu tempo no trabalho hoje. Lendo essa matéria. Você aprecia, realmente? Aprecio, cara. Fiquei tocado. Que bom. Por mais que nós amamos Halo 4, ou Halo, foda-se, qualquer um jogo da série, nós não podemos negar que Halo é um jogo que tem investimentos pesadíssimos de dinheiro nele. São milhões não revelados. Cara, esse é que é o problema principal, cara. Se fosse um jogo indie merda, beleza, cara. Esse bobear até gostava. Não, nenhum, né? Eu ia falar, pra um jogo indie até que é ok. Sincero. Sim, honesto, é um jogo honesto, mas não. Por mais que nós não gostemos desse jogo, por mais que nós não estejamos satisfeitos, sou o Solid, que ele gosta de Halo, não sei porquê, tem problema. É, eu sou embaixador da Microsoft Brasil, cara. O Halo 3 custou 90 milhões. Puta! 60 pra desenvolver e 30 pra fazer marketing. Isso 3. Muito bom. Parabéns a todos os envolvidos. Então, melhor do que o Final Fantasy 13, né? Que deve ter custado mais que isso e vendeu menos. Eu acho que foi uma merda aí, né? Provavelmente pior. Aí, isso aqui é pra ter cachorro morto, pô. Professor da Eternidade, eu queria saber sua opinião. É, quando a gente junta mais de 20 psicólogos com PhD formados, mestres, doutores, sinistros da parada, pra analisar... Peraí. O Solid tá contando por 20 psicólogos PhD? Ele só tem uma graduação. Deixa eu terminar. Ele nem acerta. Desculpa, eu te ia parar, cara. Deixa eu terminar. Quando a gente junta mais de 20 psicólogos formados, mestres, doutores, sinistros em PhD bolados, pra poder analisar a reação de jogadores enquanto jogam um beta de um jogo pra saber o que deve ou não ser mudado nele, o que você espera das reações das pessoas? Como você acha que os psicólogos vão estar estudando as reações dessas pessoas pra melhorar o jogo, não tornar ele uma experiência chata? Cara, eu não faço a menor ideia. Eu não sei as caras que eu faço jogando videogame. Imagino que seja atroz. Imagino que eu boto a língua pra fora e fique fazendo as paradas. Acho que se me vissem jogando Halo, tipo, iam cancelar a produção do jogo. Mas assim, parando pra pensar numa forma de jogos que te entediam, que te deixam assim, depois de 20 minutos, eles atestam nessa matéria que com 20 minutos de jogo, você consegue determinar se ele vai ou não largar o jogo para sempre. O que você acha, assim, quando você tá jogando um jogo, alguns fatores que te incomodam, assim, que te fazem largar o jogo? E o cara disse que ele tem 77% de taxa de acerto nisso, com 20 minutos. Eu acho que é blefe. Eu acho que em cima de um estudo, em cima de um guessing na parada, um palpite, eu acho que 77% é uma probabilidade bem sinistra. Mas sei lá, cara, já teve muito jogo que eu joguei 20 minutos, achei uma merda, insisti e achei muito bom. Eu vou dar um exemplo. Nier. Então, Nier é um jogo que, tipo, é um jogo muito rico em gameplay. Ele tem, tipo, muitas possibilidades de gameplay. Mas no começo do jogo, ele parece um beat'em up genérico, tipo God of War. Não sei como é que é o nome exato do que dão pra esse tipo de jogo hoje em dia. Action. Mas, tipo, esses jogos de ação que você, de button mash, sacou? Aham. Tipo God of War. Tipo jogo tipo God of War, exatamente. Então ele começa como um jogo tipo God of War, só que muito pouco polido, muito simples e quase retardado, sacou? Só que tem um botão de ataque e o jogo parece estúpido inicialmente. Só que os primeiros 20 minutos eu achei uma merda. Mas se você dá uma chance pro jogo, você vê que pra começar o jogo tem uma história muito maneira, muito criativa e diferente do que você tá acostumado. E o gameplay dele evolui muito, tanto no gameplay normal, e ele tem vários quirks, várias partes em que tem plataforma. Tem uma parte até que você joga um jogo tipo terror, tipo Resident Evil 1, assim, que as câmeras param de ser controladas e tal. E aí tem uma parte que tem jogo de texto, vira um RPG de texto. Tem várias quirks criativos que eles botam depois, só que você só joga 20 minutos e você acha uma merda. Por isso que quando você lê uma review do jogo, em geral, na IGN ou nesse site de sacanagem, o nego faz uma review uma merda, porque o nego jogou só 20 minutos do jogo e achou ruim, porque realmente é uma merda, parece um cu pelos primeiros 20 minutos. Mas o mesmo que você tá falando, acontece em filme, acontece acontece em revista, em livro. Acontece na vida, né? Às vezes um relacionamento começa meio, porra, não funcionou muito bem, mas aí você consegue ajustar aquelas diferenças e depois ficar uma maravilha. Pô, tudo pode mudar, né? Tem essa geração Twitter, que é tudo rápido, que não quer perder tempo de maneira nenhuma. Porra, ela não dá margem a ser surpreendida, né? Ela quer aquele negócio que eu tenho certeza que eu gosto disso, é isso que eu quero, foda-se, não é ruim, jogo fora, é tudo descartável. Assim, eu tenho minhas críticas em relação a esses estudos aí. Hoje em dia você tem uma chance de acertar as coisas, cara. Se você não dá o primeiro impacto decente pra pessoa, a pessoa vai largar, porque tem uma oferta tão grande de coisa pra ver, pra fazer, enfim, seja o que for. Um dia desse tava não sei o que falando aí pra ver, não sei que desenho japonês aí, que eu vi o começo, o primeiro, não sei o que, achei uma merda. Ela falou, não, mas a segunda temporada é muito bom. Eu falei, cara, dane-se, a segunda temporada é bom. É tipo One Piece, né, cara? Tipo One Piece, é. Muita gente não gosta de One Piece por causa disso, viu? O começo achou uma droga, falou, larguei essa porra. Foda-se que os próximos 600 são bons pra cacete. O cara não gostou no começo, não vai ver outra coisa, que no começo ele gostou, entendeu? Então, assim, tem tanta oferta de coisas de entretenimento hoje, que o primeiro impacto que é pra receber for ruim, foda-se, perdeu. Ou seja, você tá me dizendo que é mais provável que uma pessoa se dedique a uma experiência, seja ela de jogo, leitura, filme, onde ela vai passar horas dedicando tempo e pode sair frustrada, porque o fim pode ser ruim. Porque o fim foi uma merda, do que o contrário. É só você ver a quantidade de gente que tá vendo aquela série How I Met Your Mother, cara, que o final vai ser uma porcaria e nego tá vendo do mesmo jeito. Que o importante é a caminhada. Mas assim, eu tava pensando aqui, o pior coisa que aconteceu pros jogos é esse negócio de você poder revender o jogo rapidamente na GameStop, sei lá, da vida. Que daqui no Brasil não, né? Não tanto. Mas nos Estados Unidos você compra o jogo, é tipo, joga 10 minutos de jogo, não gostei. Aí você vende ele por, sei lá, $5 mais barato e já compra outro. Aí isso é uma merda, porque antigamente você pegava aquele jogo que era uma bosta rala, tipo, sei lá, o jogo do Rei Leão, do Super Nintendo. Aí você jogava aquela porra até você conseguir passar daquela primeira fase impossível. Porque e a parte dos animais que você tinha que andar na cabeça das giradas. Era muito maneira essa fase. Enfim, era uma merda, mas enfim. É o seguinte, você vendia do Super Nintendo e comprava de Mega Drive, muito boa. Não, você não tinha como vender jogo tão fácil, então você se forçava a jogar aquela merda até o final, entendeu? Não, mas é o que acontece comigo às vezes, quando eu pego um jogo que eu paguei $60, ou sei lá, pior, R$150, comprei um lançamento do jogo, falei, caralho, comprei esse jogo. Quando eu chego, se os meus 10, 20, 30 minutos iniciais não foram legais, cara, foda-se, é tipo orgulho, eu vou jogar essa merda até o final e vou falar pro mundo que é uma merda, tipo Sonic 2006. Não, tipo quando a gente jogou Raze. Isso. Só que acabou sendo maneiro no final, cara, eu gostei. A experiência multiplayer do jogo foi legal, mas o jogo em si é uma bosta. Não, o começo do jogo é muito ruim, mas depois ele vai melhorando bastante, eu acho ele um bom jogo, eu daria nota 7 pra ele. Sabe o que mudou com o tempo? Foi o seguinte, na época que a gente era moleque, a gente ganhava aqueles cartuchos, a gente ganhava, sei lá, 3 jogos por ano, 4 jogos por ano, a gente valorizava muito, a gente tinha menos opção de entretenimento. Sim. Do que se tem hoje, né? Isso parte um pouco do que a gente tá falando aqui. Outra questão é que falam-se muito na psicologia, no marketing, que é o nome complexo, como é que é o nome? Dissonância cognitiva. A gente já falou sobre isso por aqui, hein? Exatamente. Isso rola muito, porque antigamente seu investimento pra ter um jogo era muito mais alto do que hoje. Hoje, como você trabalha, consegue comprar seu jogo, os jogos também, de certa forma, estão um pouco mais baratos, né? Você consegue não se apegar tanto, né? Que você vai pagar R$10.000. É que nem carro, né? O cara paga R$10.000 num carro, ele pode ser uma merda e ele fala, não, pô, meu carro é bom, ele só dá problema de vez em quando. Mas ele é bonito, ele é 1.4, ele é francês. Mas carro francês é bom, cara. Jack Motors! Então isso mudou muito. Eu acho que a quantidade de oferta de mídia que a gente tem hoje faz com que a gente se apegue menos, né? Então tenha menos também tolerância com o jogo. Entendi. Entra um pouco naquilo que a gente falou no cast de PlayStation 2, que era ridículo. Sobre PlayStation 2? A gente nunca fez um episódio sobre isso. Não, não era só sobre PlayStation 2. É porque é a mesma coisa. Pra mim, só importou a parte do PlayStation, então caguei. Caraca, não foi de PlayStation 2 especificamente, foi de PlayStation. Foi o 100, provavelmente. Foi o 100. Enfim, que você comprava o CD lá por R$10, aí fala pro cara que tava com defeito, trocava e tal. Mas o grande lance era esse, você podia testar qualquer jogo bosta, jogar 10 minutos e falar, é um saco, jogar pro lado. Hoje em dia você acha que a primeira impressão é a que fica, é muito importante, é tipo um dos fatores críticos pro jogo ser um sucesso? Eu acho, porque eu não vou gastar mais R$200 pra comprar um jogo que pode ser ruim. Eu vejo um pouquinho de gameplay, vejo como é que vai ser. Se eu vir assim, pô, não acho que tá valendo a pena. Aí algum amigo meu compra e fala assim, pô, muito bom esse jogo, que é irado, vale a pena. Aí eu começo a pensar em comprar. Aí se dois começam a falar que é muito bom, três, quatro, eu falo, não, realmente, então deve valer a pena. Mas a gente tá falando de duas coisas aqui, né? Os fatores que levam você a comprar um jogo, que mudaram muito também, e se você continua insistindo naquele jogo. Acho que como a gente tem muito mais mídia hoje, tem Metacritic, a gente vê vídeo do jogo no YouTube, a gente tá muito mais municiado pra fazer a nossa escolha. Mas tem um outro fator também. Depois que você compra o jogo, até quando você joga ele pra decretar que ele é uma merda tão grande que você não vai continuar jogando? Ah, cara, depende do jogo. Até terminar. Tem jogo que eu comprei que eu achei uma bosta. Por mim, eu posso fazer frisbee com ele, que é muito ruim. Porque eu comprei na GameStop e era ridículo de barato. Eu falei, ah, vou levar e vou testar. E achei uma bosta. Entra naquele lance mesmo da época do camelô. Por 10 reais, por 50 reais, você comprava 8 jogos. Aí, dos 8 jogos, você tinha porrada de jogo pra jogar. Se jogava um, era muito crítico essa importância inicial. Depois, foda-se. Comprei muito jogo ruim de PlayStation, cara. Muito jogo ruim. E hoje em dia, assim, é mais difícil a gente ter acesso a todos eles. Se bem que não, né? No Steam. No Steam mesmo, você compra... Quantos jogos do Steam você parou de jogar depois de 20 minutos, cara? Eu, pelo menos, uma porrada. Quantos jogos no Steam eu nunca joguei? Eu nenhum. Dos 130 que eu tenho. Joguei 10 até hoje. Agora, aposto que se você tivesse menos jogos, se eles tivessem custado mais caro, você teria insistido mais tempo, né? Teve um jogo, cara, que eu investi muito tempo, porque eu tentei achar ele bom. Eu continuo tentando. Volta e meia, eu passo pela minha cabeça tentar voltar a jogar ele, cara. Vou falar aqui pra vocês. Two Human pro Xbox, cara. Nossa senhora. Olha só. Cara, eu acho que isso vai ser o ET da próxima dessa nossa geração, cara. Não, não é tão ruim. Vai ser um épico da ruim. É muito ruim. Calma, Solid, não é tão ruim assim. Cara, você acha que ele é bom e você continua insistindo. Ele tem coisas que são legais, mas no fundo ele é um big pile of shit, saca? Mas é uma homenagem ao nosso amigo do Angry Video Game Nerd, cara. Esse jogo é uma merda. Palavrão em inglês, pode? Pode. As crianças não entendem. Um dos grandes fatores que esses estudos levaram em consideração é o fator da dificuldade, se o jogo é muito difícil ou muito fácil no começo. As questões das orientações, as questões de pra onde você tem que ir no mapa, o que você tem que fazer, quantos inimigos, quanto de munição tem que ter disponível pra você. No não, Halo... A dificuldade como a sua percepção do jogo, se ele tá sendo divertido ou não. E aí vai mais pra além da dificuldade, né? Vai pra disposição dos recursos pelo mapa, etc. Isso, por exemplo, você no Halo mesmo eles estavam falando que você chega em determinados pontos do mapa e você não consegue matar porque você não tem munição suficiente, ou tem muitos inimigos, ou não tá bem claro pra onde você tem que ir. Aí você fica, tipo, tem um mapa lá que é muito maneiro que eles mostraram, que é o mapa do jogo e as pessoas que foram jogando. Aí tem, tipo, pessoas irritadas, perdidas num pedaço do mapa, assim, eu não sei pra onde ir, não sei o que é. Então... Mas nega é muito noob também, cara. É uma galera presa no início da porra do jogo. Ah, mas isso é normal. Teste com americano. Mas World of Warcraft uma coisa muito importante. Hoje em dia, o público-alvo dos jogos é muito mais amplo do que era em outrora. Você não tem só hardcore gamers hoje em dia. Hoje em dia você tem, tipo, stupid people jogando. Então, você vai querer vender o jogo pra todos os tipos de pessoas. E a gente discutiu já no podcast sobre dificuldade, como às vezes algumas pessoas se sentem ofendidas em escolher a opção mais fácil. Por mais que elas vão ter um prazer menor em jogar um jogo mais difícil, elas falam, não, você tá me dizendo que eu sou um merda? Vai se fuder, vou jogar pelo menos normal. Tem uma... Ele falou do World of Warcraft. Eu acho que o World of Warcraft, a palavra-chave que a gente tá falando agora desses 20 minutos iniciais do jogo, onde a pessoa fica perdida, eu vou dizer que é curva de aprendizado, tá? Todo mundo, quando vai entrar no jogo, tem uma curva de aprendizado. Tem um cara que vai aprender muito rápido e o cara que vai demorar anos. Só que todo mundo vai ter uma curva de aprendizado. O jogo, ele tem que ser adaptável o suficiente que ele permita o cara rápido a fazer as coisas na velocidade dele, se divertir, e o cara que é lento também ir recebendo a informação gradativamente pra assimilar e também não se sentir perdido. E você falou do World of Warcraft, porque eu joguei World of Warcraft pra caralho e joguei agora Guild Wars 2. Comecei a jogar Guild Wars 2. Uhum. Eu achei a diferença gritante no início do jogo. Uma coisa é jogar o WoW, que é praticamente pra retardado, como você falou. Você começa, você tem lá uma skill e você só pode usar aquela skill. Aí você tem que matar 5 bichos que estão muito próximos da área inicial. Aí você volta, a pessoa... Você tem só aquela quest. Aí você volta, a pessoa fala, não, parabéns, você fez a quest. Agora, faz essa quest aqui que te leva pro cara que vai treinar você o resto do jogo todo. E aprenda mais uma skill, pra ficar agora com um total de duas. E você começa a aprender as coisas muito gradativamente. Eu achei o Guild Wars 2 um negócio muito mais, tipo, na tua cabeça, assim, cara, tem isso, level 5, você tem que estar com isso, gathering, caralho, eu achei o negócio... Aí tem o evento de cenário, e a interface eu não achei tão legal, até porque tá acostumado com o WoW. Eu achei que era uma diferença gritante. E, porra, isso me fez parar de jogar Guild Wars 2. Eu não durei um mês jogando. E, você, porra, é muito noob. Você joga? Oi? Você não joga? Não, mas por outros motivos. Não, porque eu achei muito complicado de aprender. Com certeza não foi por isso. Eu aprendi, mas assim, eu aprendi, mas eu não gostei da experiência de ter aprendido. Ah, sim, mas isso não vem a caso, porra. É muito importante você criar uma experiência que seja agradável pra todo mundo. Você, hoje em dia, não tem como determinar assim, o meu público é exatamente esse, com os meus gostos X, com os gostos Y e Z. Não, é muito abrangente. A não ser que você seja indie, né? Assim, claro. E aí são jogos mais interessantes hoje. Esse é o paradoxo que eu acho que a gente vive na indústria de jogos. Como eles são feitos pra todo mundo, eles são feitos pra ninguém, sabe? O Guild Wars 2, eu acho que é um jogo que realmente, ele tem problemas de interface e tal, mas ele é um jogo que claramente ele é feito pro jogador hardcore. Ele, tipo, logo de cara... Guild Wars 2. Ele claramente, logo de cara, ele já fala, deixa bem claro pra você que a banda lá é diferente, você morre no início. Cara, fala sério, quantos MMOs me matam no início? Pouquíssimos. Guild Wars me matou várias vezes no começo, porque ele, logo de cara, ele exige técnicas e coisas que você aprendeu ao longo de vários anos em outros MMOs. Ele parte de um princípio já que você sabe kaitar, por exemplo, fazer o kiting do MMO. É que nem quando você começa aquele jogo FPS agora, ele pergunta a dificuldade, ele fala assim, você já é um jogador experiente de FPS? Aí você bota sim, ele já te bota na porrada. Guild Wars 2 é assim. Aí você morre três vezes, ele fala, você quer diminuir a dificuldade? É, só que no Guild Wars não tem essa opção. Mas é até uma coisa legal que eu vi isso em Mass Effect e em Deus Ex, que ele, os níveis de dificuldade, eles dizem assim, o que você quer? Você quer que eu te conte uma história? Você quer uma experiência ideal? Ou você quer, tipo, muito desafio? E eu acho que varia muito de pessoa pra pessoa mesmo. Só que quando eles criam esses níveis de dificuldade, vai um pouco além disso. Por exemplo, na própria fase de teste do Halo 4, eles têm uma fase que é só um modo rascunho com a geometria do mapa, onde os testadores ficam andando por ali, aí vêem os tiros. Então eles pegam uns dados tão específicos que até o ângulo da mira da arma é alterado, porque você vê que alguns jogadores acabam atirando sem querer nos companheiros. E no artigo ele até fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, mas será que retirar essas dificuldades não faz o jogo perder a graça? E um dos caras levando em consideração esse estudo, ele fala, não, meu trabalho não é só fazer o game ficar mais fácil. Muitas vezes eu faço o oposto. O objetivo é retirar aqueles desafios que não são divertidos. Debs, você já se deparou assim com jogos que não são frustrantes, são só frustrantes porque a dificuldade dele é imbecil e mal feita? Pô, com certeza. Mas eu acho que assim, não é também necessariamente o jogo, é aquilo que vocês estavam falando. É jogo pra ninguém, né? Uhum. Por exemplo, eu não sou boa em jogo de primeira pessoa. Então qualquer jogo de primeira pessoa é difícil. Você não era tipo pro de CS? Não, eu só ganhei de mais Splinter, foi. Essa foi uma humilhação muito grave. Circunstâncias duvidosas, não é? Não, super duvidosas. Você perdeu pra mim e pronto. E eu sou horrível no CS, sempre fui. Tanto que eu não quero descer, caralho. Caralho, para, tá doendo. Desafio qualquer um aqui, cara. Agora, tem que ser na sala que eu escolher onde meu ping é. Para de se humilhar. É 30 e teu ping é 800. É Splinter, para de se humilhar, cara. Vai, cara, meu ping sempre foi alto, sempre foi ridículo. Não nem vem. Pra mim, assim, primeiro, jogo em primeira pessoa, eu acho muito difícil. Todo mundo jogando, feliz e contente, eu achando o ó. Porque pra mim só teve frustração até hoje, a não ser essa vez que eu ganhei do Mass Splinter, foi muito bonito. Bom, então, pelo menos deixei você num momento feliz da sua vida. Viu? O carismático Mestre Splinter! Caralho. Pois é, eu até insisti. Até joguei mais vezes depois, sério. Mas, por exemplo, vocês falando do World of Warcraft. Eu não acho que o WoW seja um jogo fácil. Eu acho que no início ele é boçal. Ele é pra quem é retardado. Mas depois, se o cara não conhece o mínimo de RPG, essas coisas assim, ele vai se lascar, porque ele vai fazer a build toda cagada. Ele não vai conseguir entrar em nenhuma raid, não vai conseguir fazer nada. Assim, vai e sabe o que ele faz? Posto. Chora e para de jogar. Não, mas o jogo é tão boçal que ele paga uma quantia irrisória de dinheiro e muda a build dele. Não é que nem, tipo, Diablo, ih, fiz merda, rejoga. Ah, não é sim. Não, mas mesmo assim, mas eu acho que a questão não é do cara resetar a build. Ele vai vai continuar com a build ruim, porque ele não entende a dinâmica do jogo. Mas aí que tá, Debs, eu discordo, porque eu acho que ele fica tão repetitivo o grinding, que você acaba, em algum momento, você começa a aprender a usar as tuas magias. Você fala, cara, pra essa situação... Peraí. O grinding em si, ele não te leva a variar a mais magias. Só quando você começa a fazer PVP, dungeon e raid, que você começa a usar algumas magias que você não usa antes, porque no grind você, sei lá, se tá de Warlock, você só usa, sei lá, Shadow Bolt. Mas tem uma coisa muito importante sobre o World of Warcraft, que ele começou até um jogo com sua complexidade respeitosa, assim. E conforme o tempo foi passando e conforme a Blizzard foi enxergando a quantidade de pessoas que ela conseguia angariar com esse modelo de negócios, com esse modelo Skinner Box, ela viu a necessidade de deixar o jogo mais simples. Peraí, como é que é o modelo? Skinner Box. Tem um artigo no Cracked que eu já indiquei mil vezes, eu indico de novo, é o melhor artigo no Cracked que eu já li, que é o 5 maneiras assustadoras que os jogos em geral têm de te deixar viciado. E tem essa ideia do Skinner Box, que é uma caixinha com um hamster em que ele é basicamente um experimento em que o hamster aperta um lever, né? Aperta um botãozinho, que quando ele aperta, vem uma comidinha pra ele come. Só que aí, nessa Skinner Box, foram criados vários testes. Um deles é, não necessariamente toda hora que ele aperta, ele ganha uma comida. Ah, sim, sim. Então, só a chance de ganhar comida já é o bastante como recompensa. É reforço intermitente. É a melhor forma de você controlar uma pessoa. E isso é uma coisa muito explorada nos MMOs. E como ele conseguem com esse modelo angariar tantas pessoas diferentes, foi necessário um revamp no jogo. Você vê que hoje em dia as árvores de talento são incrivelmente mais simples. Antigamente você tinha atributos no jogo que era tipo spell power, healing, não sei o que. Você tinha tipo resilience, que as pessoas mais usavam pra PVP. Hoje em dia, você não joga o WoW há bastante tempo, se eu não tenho nada. A ninja inimiga ainda joga e eu vejo. Resilience não existe mais. Existe um atributo chamado PVP power. Caralho! Que zoado. Quando me falam que tem um atributo chamado eu tenho 300 de PVP power. Sabe o que eu lembro? Na hora. Velho. Ele fute. Meu jogador tem 50 de força. Ele dribla, ele faz gol, ele faz o caralho. Pode botar até no gol, né, cara? Meu Deus, que escroto. Cara, isso foi a coisa mais sick que eu já ouvi nos últimos tempos, cara. É surpreendente, mas assim, é um investimento tão brutal que você tem no MMO que fica clara a necessidade de você rever esse modelo de negócio. Não pode ser um jogo só pra hardcore, tem que ser um jogo para todos. Pra você ter uma ideia, por exemplo, o WoW agora começou com esse novo expansão dela, que é o Mists of Pandaria. Uhum. 1,2 milhões de pessoas estavam envolvidas no teste do jogo. E 14,8 bilhões foi a renda gerada só com venda de itens virtuais, como montaria, especialzinha, como petzinho, coisas que não afetam no jogo. É muito Caralho. Dinheiro rodando, entendeu? Não só as pessoas pagam a subscription, não só as pessoas compram o jogo, porque o jogo você compra e paga mensalmente, as pessoas também pagam muito dinheiro pra conseguir essas coisinhas. Então, pra uma empresa, pra ela conseguir, você tem que pensar como uma empresa. Eu não tô querendo pensar assim como videogame, como estado de arte, uma coisa perfeita, senhor Eternidade. Tem que pensar assim, você é o CEO da sua empresa e você precisa do lucro. Você precisa justificar seus investidores, você precisa dos acionistas, todas essas porras. Então, pra você justificar isso, tem que falar, olha só, o meu jogo vai angariar X trilhões de pessoas no universo, porque ele usa essas técnicas, ele usa tal, e a sua avó vai conseguir jogar. E isso é um dos segredos do World of Warcraft ser tanto sucesso, entendeu? Com certeza. Ah, cara, mas eu vou falar pelo outro lado, assim. Uma coisa que eu já falei numa outra vez, assim, que eu tinha um amigo que ele tirava 8 mil reais por mês com o WoW. Aí, como o pessoal do WoW... Ele vendia outras coisas também. Ele vendia time de arena, essas coisas assim. É porque 8 mil reais é muito dinheiro, cara. É muito gold. Mas ele era um desses caras, assim, sabe? Mas olha só, chegava no level máximo... Nós sabemos que a Debs já foi à China algumas vezes, então esse amigo dela pode ser chinês. Não, brasileiro. Não, mas aí, o que acontece? Pô, a Blizzard viu que, o jogador está ganhando muito dinheiro, vamos dificultar a situação dele. Pô, isso é ridículo, não tem necessidade. É porque entra mais no campo de estragar o jogo pra outras pessoas, de alguma forma, entendeu? Tipo, no Diablo, eles resolveram, por causa de toda essa polêmica em cima de gold selling, em cima de itens, de pessoa power level e tal, eles instituíram a auction house com dinheiro de verdade, no Diablo 3. Tranquilo. Pra algumas pessoas foi uma merda, pra outras foram bons, mas como modelo de negócio pra empresa foi genial. O que eles tiraram de grana com as microtransações que rolavam naquele jogo, deu um boost pra empresa bizarro como o StarCraft não dava, por exemplo. E aí entra naquela coisa também dos joguinhos de Facebook, né? Que o jogo pode ser um cocô, mas aí você precisa ter 10 amigos pra você conseguir construir uma parada. Ou é isso, se você for antissocial, você tem que pagar com dinheiro lá, comprar o diamante, sei lá o que, que vai terminar sua construção. Música. entrando nesse campo de jogos sociais, é muito importante você ver o fator pesquisa, né? Como tem um estudo muito grande em torno dos itenzinhos que serão vendidos. Parando pra pensar como o modelo de negócio desses jogos, que eles são gratuitos, você tem que pensar que é muito importante pra empresa ele vender esses itens que pra muitas pessoas parecem, tipo, banal. Ah, pra que eu quero, sei lá, um carrinho feliz na minha fazendinha maluca lá? Então, rola, tipo, uma pesquisa absurda em questões de como se um preço de um item virtual é justo, pessoas sendo analisadas em reações ao ver um item, se causa algum tipo de desejo, se causa algum tipo de espanto, necessidade que as pessoas têm de fazer um revamp, né, nas ideias de como esse item vai afetar o status quo da pessoa no jogo, saca? Eu trabalho com pesquisa, né? E, além de psicólogo, eu sou considerado por muitos um cara que foi pro lado negro da força, né? Porque eu trabalho com psicologia. Olha só, o lado negro da força da psicologia é o recurso humano. Não. O cara do marketing. Não, aí eu sim. Acho que é pior. Então, eu trabalho com pesquisa. Na verdade, a minha empresa, ela faz o que a gente chama de cliente oculto, que a gente manda pessoas fingindo ser clientes em locais pra avaliar e tudo mais. Só que existe um componente também de qualitativo, de grupo focal, que é isso, né? Você pega um cliente em potencial, um mercado em potencial, né? O jogador potencial aqui no nosso caso, e bota pra ele, diante dele, o que, que é a proposta, né? Ah, então é vender uma armadura pra cavalo. Acho que se eles tivessem visto isso antes, testado isso antes, eles teriam feito escolhas melhores. Isso tudo é ótimo, é incrível como só agora chegou aos jogos, né? Você testar certas soluções antes de botá-las no mercado. Agora, também tem um outro problema, que o pessoal de pesquisa não costuma falar, que é o seguinte: pesquisa, ela nunca vê o futuro, ela só vê o presente ou o passado. Então, você não consegue, é quase impossível você antever uma tendência através de pesquisa, porque o consumidor, o pesquisado, ele só sabe, só deseja aquilo que ele já sabe ou ele conhece. Sim. Então, você sempre o Steve Jobs falava, o cagava pra cliente. Ele fazia muita pesquisa também, ele fazia muito, especialmente de usabilidade de interface. Assim. Cara, o iPhone gastou milhões pra chegar naquele modelo simples dele. O cara tinha um conceito, e o conceito era sendo moldado à medida que as pessoas iam utilizando, né, o usuário ia testando a interface. Sim, mas é que o cliente não sabia o que queria e que foi. Pegar a parada e vender, é isso. O conceito foi cagado, foi assim, tipo, da intuição do Steve Jobs e tal. Agora, a parar as arestas realmente é feito com pesquisa de consumidor. É, claro. Mas eu acho assim muito interessante quando você pega uma pesquisa e incrementa ela em cima de um estudo de nicho, assim. Por exemplo, de novo voltando, por exemplo, do Halo, que é um jogo mais recente que saiu, mega AAA, que fez um escândalo absurdo, só não fez um escândalo maior que a porra do Obama lá. O grande lance do jogo é assim, eles fazem uma pesquisa pra descobrir qual é o grande público-alvo deles, por mais que seja uma coisa bem espaçada, eles pegam assim, tentam montar através de estatística, um grupo de controle de pessoas que representariam a população toda de jogo, de compradores do jogo do Halo. Eles pegam em cima dessa população e analisam as reações deles diante do jogo. Eu acho importante esse estudo em cima das reações das pessoas. Por mais que você fale assim, é muito importante você pesquisar quem é o seu consumidor, quem é como ele tá comprando, por que que ele vai comprar, isso é incrivelmente importante. Mas eu acho assim, que elevando a um patamar de diminuir os riscos de um jogo ser um fracasso, aumentando as chances de ele ser um sucesso, aumentando consequentemente os lucros da empresa, eu acho que é essencial você estudar aonde as pessoas estão tendo maior prazer no jogo e tentar estimular aquilo de uma forma em que a pessoa não desista do jogo, saca? Eu acho que é muito difícil você determinar o ponto positivo do jogo. Eu acho que é mais fácil, de um ponto de pesquisa, você determinar o ponto negativo, né? O que que é que impede as pessoas de explorarem melhor o jogo? Um jogo que foi... O primeiro jogo que eu vi que botou essa dificuldade adaptativa dinâmica foi o Guitar Hero 4. Porque, cara, Guitar Hero é um jogo muito legal. Mas, cara, tem um amigo teu que toca guitarra, então ele vai tocar melhor que você. E aí você joga aí depois botaram, cada um joga uma dificuldade diferente. Aí os caras pensaram, pô, mas se à medida que o cara vai jogando, ele vai melhorando, ele tem que esperar a música acabar pra poder trocar. Então eles botaram um sistema que o jogo vai automaticamente incrementando a dificuldade. Rocksmith, se não me engano, também tem isso. Que você vai começando a acertar, ele vai começando a botar um pouquinho mais de notas mais difíceis. Ele vai começando a... Oi? O efeito arcade dos jogos de luta. Eu não conheço, você pode explicar. É exatamente isso. Conforme você vai jogando... Quando você avança, o jogo vai se tornando mais difícil naturalmente. Você põe uma curva de aprendizado padrão e te coloca nela. Se você começa a morrer pra um chefe e botando ficha, ele vai ficando mais fácil, não? Alguns. Além disso, fica claramente óbvio quando você tá jogando um jogo e você ganha um round humilhantemente, no próximo round o puto tá muito difícil, cara. Você fala, cara, como é que eu ganhei nesse cara de perfect? Mas eu acho assim, eu acho muito interessante a gente escutar, a gente discutir essa dificuldade adaptativa daqui a pouquinho, num tópico mais especial. Okay. Eu queria só, antes da gente entrar nesse espaço, levar em consideração outros jogos, assim, que foram tratados como jogos de pesquisa de reação das pessoas. Por exemplo, Just Cause 2. Todo mundo que jogou Just Cause 2 ouviu falar, pelo menos, como funciona a mecânica do jogo? Não, horrível. Você horrível. Não gostou, Solid? Achei horroroso. Eu gostei. Ah, não. Os lados. Eu achei ok, mas eu achei muito enjoativo rápido. Então, aí que tá. O jogo, ele é um sandbox muito parecido com o GTA no ponto de que você vai pro lugar X, faz a missãozinha, pode ficar no mundo aberto fazendo merda com os carros e tal. E eles viram que o grande diferencial do jogo não estaria em ser uma cópia do GTA, mas sim... Claro que não seria o diferencial at all, né, caralho? Uhum. Pois é, não, mas tem muito jogo aí que se vende sendo cópia pura de jogo. God of War mostra... O diferencial é ser igual. Porra, você mesmo me falou assim, Castlevania novo, Lord of Shadows, é cópia cuspida e escarrada de God of War, só que... Mas, mas ele tem um diferencial, ele foi feito pelo Kojima. Mas aí, ele não se vende assim. Pronto, cagou, o Kojima cagou e é ouro. Você que acha que não se vende assim, cara? Qualquer... Não é estratégia de marketing dele, você... Não, ele não se vende como clone de God of War, mas ele se vende como cagalhão do Kojima. Fácil. Eu gostei do termo. Coisas que só o Cast poderia falar. Não, mas por exemplo, Just Cause 2 é um jogo que, na reação das pessoas, eles viram que ao longo do jogo que as pessoas mais ficavam empolgadas e você via assim, por mais que ninguém jogasse o jogo falando, uau, caraca, meu Deus! Não, eles estudavam as reações das pessoas e viram que aonde as pessoas demonstravam, assim, isso em laboratório, não sei se eles plugavam coisas nas pessoas, viam um batimento de cardíaco, sei lá, foda-se. Eu sei que esses laboratórios, eles são tipo em salas fechadas de espelho, em que só o lado de fora pode ver, o lado de dentro, uma coisa meio louca, bizarra. Caralho. Mas a pesquisa vem da seguinte forma, você bota o cara lá, um monte de gabinete, né, de baia, de gente que trabalha em TI, e tem aquelas coisas espelhadas que estão do outro lado vendo, ou filmando. No caso, eles estão filmando e depois eles podem acompanhar, de acordo com em que parte do jogo o cara tava, qual foi a reação dele. E tem gente que propõe fazer isso com batimento cardíaco também, porque aí você, praticamente, não precisaria necessariamente ficar vendo a cara do Manolo toda hora, só precisaria ali fazer o cruzamento entre batimento cardíaco e ponto do jogo. E aí você sabe mais ou menos o que o cara tava passando, se tava passando perrengue ou etc. Aí vai muito pro lado de análise de sentimento, né? O cara tem que saber fazer de várias formas. E agora, eu acho que entra nesse campo dos psicólogos mesmo, examinando as reações das pessoas, tipo, mordendo o lábio, suando um pouco mais, um tique nervoso, saca? Tem software de computador hoje que ele pega o material filmado por uma câmera e ele pode dizer qual emoção você tava sentindo. Caralho! E aí você consegue fazer um acompanhamento na linha do tempo comparado com onde ele tava no mapa. Você pode cruzar várias coisas. Eu trabalhei num aplicativo de celular que faz isso. Eu trabalhei numa pesquisa que era de identificação de emoções humanas. A gente fazia por validação humana, né? Então eu mostrava a foto, a pessoa tinha que falar qual era aquela emoção e tinha diferentes gradações disso. Mas existem softwares hoje que dizem a expressão que a pessoa tá sentindo e tal. Porque pra você expressar uma emoção, certos músculos característicos são movimentados. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas algumas expressões são bem assim, assinatura, né? São bem clássicas. Uhum. Espanto, raiva, né? Tipo, ansiedade. Algumas coisas você pode pegar com mais facilidade. Então tem software que consegue ficar medindo isso. E você tem outras medições também, né? A corrente galvânica na pele da pessoa, que pode indicar ansiedade, o batimento cardíaco, e aí vai, né? Temperatura, tem muitas coisas que você pode medir. A nível fisiológico, né? O que a pessoa tá passando. Pô, aí com certeza em Dead or Alive eles medem piru duro, cara. Eu tenho certeza absoluta disso. Eles criam toda uma situação de estresse, porque você não tá no seu ambiente padrão de jogo. É verdade. Você tá num local completamente diferente, com 1.000 pessoas te vendo, porque você sabe que atrás daquele espelho tem gente. Você tá sendo filmado, tem eletrodos em você, sei lá o que, né? Óbvio que só ali você já vai aumentar seu nível de tensão em 200%. Isso é chamado de erro experimental, né? Quando você trabalha e a forma como você faz aquela pesquisa altera o resultado. Isso é levado em consideração, sim, entendeu? Mas imagina uma época em que eles conseguiram tirar esses dados da gente em casa, assim, sei lá. Ah, Kinect! Consegue tirar os dados da gente em casa. Kinect! Caraca, Big Brother total! Fudeu! 1984! Fudeu! Eu já tive tira os dados de você em casa. Esse Dota 2 que tá rolando aí é um grande teste infinito, só não tô filmando, cara. Eles não precisam filmar a sua cara sempre pra saber o que você tá fazendo, entendeu? Todo mundo tá jogando Dota 2 aí, tá bancando a cobaia da empresa. É. Mas essa é uma grande experiência que várias empresas, não só de jogos, têm, né? Que é lançar o produto beta por anos e ficar pegando por muito tempo. O Gmail foi beta até, sei lá, no passado. Cara, vocês estão enganados. É, Dota 2 já saiu, sacou? Só que ele só tá disponível pra invite. Exatamente. Certamente. É, mas pegar esse tipo de informação de forma passiva é muito melhor, eu acho, assim. É, o Office tá fazendo isso há muito tempo, só que eu sempre disse, não, eu não quero participar da pesquisa. O Google, por exemplo, o Google é uma das empresas que melhor soube aproveitar esse input dos usuários, né? O sistema de busca, o algoritmo dele é muito complexo, e uma das coisas que eles levam em conta é, quando a pessoa faz a pesquisa e ela acha aquele resultado, será que aquele resultado serviu pra ela ou não? Isso vai contando ponto pra quão preciso é. Então, por exemplo, digamos que tem uma palavra, não é só uma questão léxica, né? É, se eu digitar Globo no Google, você vai achar, por exemplo, o site do G1, o Globo, e muito depois você vai achar o Biscoito Globo, entendeu? Uhum. Por quê? Porque lógico, grande parte das pessoas buscam mais o site de notícias do que o Biscoito, e também, né, o tamanho da teia da web do G1 e do Globo é muito maior do que o do Biscoito. Cara, mas uma das coisas também que eles levam em consideração é isso, essas métricas todas que, por exemplo, o Google Analytics dá pras pessoas hoje em dia, é incrível. Eu uso muito o Google Analytics e, sabe, você tem informações muito interessantes, desde quanto tempo a pessoa costuma passar em média vendo o seu site, aquela página específica, aonde a pessoa vai e sai do seu site, entendeu? Qual é o nível de pessoas que batem e não ficam no seu site. É muito interessante. Essas métricas estão em todos os lugares agora. Você pode usar isso também, em jogos também, a gente fala disso depois, pra criar bolhas de uma pessoa só. O Google já faz isso, o Facebook faz isso. Você tem a sua própria bolha. O cara, quando procura Globo, vem muito mais o Globo, o Grupo Globo de comunicação do que o Biscoito Globo, mas, sei lá, numa situação hipotética em que existe, por exemplo, Jaguar. Jaguar, se for um cara que pesquisa no laboratório de botânica, vai vir mais o animal. Se for o cara que trabalha na Volkswagen, vai vir mais o carro. Porque você vai criando com o tempo a bolha daquela pessoa, daquele grupo de pessoas, e você se adequa a isso. Então, Jaguar pra uma pessoa, pra mim, pode voltar o carro, e pra você pode voltar um animal, entendeu? Essa especificação, essa individualização do resultado. Eu acho que talvez um dia a gente consiga ter um jogo que tenha dificuldade adaptativa no nível individual, né? Por exemplo, digamos aqui, vamos usar o exemplo do Halo que a gente tava falando. Ele saca que você abusa muito da arma melee. Então ele te dá menos arma melee e te obriga a usar a shotgun pra tornar o jogo mais difícil. Isso é uma coisa que pode acontecer. Você cruzar essa dificuldade com esses algoritmos de intenção, né? Por exemplo, o Groove Shark, pelo tipo de coisas que você vai ouvindo, ele já sabe o que você vai querer ouvir. No final desse artigo, ele cita uma coisa muito interessante sobre dificuldade adaptativa. Não só a dificuldade, mas no level design adaptativo. Como algoritmos podem ser criados e estão sendo desenvolvidos para mudar o jogo on real time, de acordo com a experiência da pessoa, reagindo aos estímulos que a pessoa tem. Por exemplo, se ela vai encontrando munição, se ela não tem munição suficiente, se ela tem morrido muito. Isso são formas mais simples. Mas algoritmos vêm tentando estudar toda a forma com que você joga para transformar a experiência numa experiência perfeita pra você. O que você acha disso, Solid? Eu acho que essa tecnologia é a Skynet. Numa boa, a gente tá vivendo num mundo que os jogos estão entendendo a gente e sabem trabalhar essa dificuldade pra ter essa sensação perfeita, né? Porque se o jogo é muito fácil, você perde o interesse, se ele é muito difícil, você também. Mas se sacar, né? O cara gosta de abusar de melee, então vamos trabalhar mais ranged, mas não a um ponto que o jogo fique desagradável. Ele começar a se sentir exatamente onde você tá no jogo é muito interessante. E isso estamos falando de single player, né? De multiplayer, isso já existe há muito tempo com o matchmaking, né? Em que o League of Legends, eu acho que é um dos maiores exemplos disso. Você fica numa taxa de vitória. É um dos piores exemplos. League of Legends BR é o pior de todos. Eu acho muito bom, porque ele parece que sempre sabe qual é o adversário perfeito. Dificilmente você enfrenta três caras muito fáceis de uma vez só. Então. Não, o problema do League of Legends é que é um jogo em time. Então você vai sempre pegar alguém muito ruim no seu time e é foda. Teoricamente você ele é contrabalançado, isso é uma conta, sabe? Não, mas é porque teoricamente quando você ganha muito, é mais em vez de você enfrentar gente muito, muito mais difícil, difícil, muito melhor, você acaba pegando gente normal, só que o seu time acaba tendo muita gente ruim, sacou? Pra equilibrar ele. Ele balanceia em números os elos das pessoas, o nível de pontuação das pessoas. Então ele acaba colocando a galera do oponente normal, e você que tem, sei lá, 3 mil pontos, joga com um monte que tem 500, sacou? Então o seu time fica um lixo, uhum. E é frustrante. Eu acho que esse esquema funciona muito bem em jogos de luta, hoje em dia, online. Por exemplo, por mais que você reclame do jogo em si ser desbalanceado pelos lutadores que você escolhe, como ter um muito mais poderoso que o outro, é muito legal como você vai criando online um perfil, por exemplo, Marvel vs. Capcom, no King of Fighters, ou até mesmo no Mortal Kombat. Quando você vai jogando online, você tem o seu perfil, e o jogo, ele procura pessoas ao redor do mundo inteiro que se equiparam com o seu perfil. Se você vai jogando muito bem, se você tem perdido bastante, como é que é a sua taxa de com um determinado personagem, se você é um cara que costuma ganhar muito de perfect, ele começa a pegar umas... do nada decola o seu rating e ele faz um matchmaking com uma pessoa boladona, sendo que você jogou 5 lutas, sabe? E até equilibrar de uma forma bem legal. Eu, pouquíssimas vezes, joguei muito Marvel vs. Capcom 3 online. E pouquíssimas vezes eu encontrei um oponente que era, tipo, muito melhor ou muito pior do que eu. Depois de umas 10, 20 partidas, eu encontrava pessoas ao redor do mundo inteiro que tinham, além de uma conexão de internet razoavelmente parecida com a minha, eu encontrava pessoas com habilidades similares à minha. E eu acho que isso melhorou a forma que você tinha de jogar jogos competitivos online, assim, níveis indiscutíveis. Imagina se você abrisse só uma sala assim, foda-se. Eu enfrentei o quarto do ranking uma vez. Olha só. Foi por isso que eu perdi as minhas 20, sei lá quantas vitórias seguidas. Bem feito. Tava esmurfando e não sabia. Tava esmurfando. Falar sobre essa dificuldade que vai mexendo, uma coisa é você usar o input da internet, da habilidade, do número de vitórias. Outra coisa que eu acho mais perigoso e mais sensível é o que o Sod tava falando, por exemplo, da... o cara usa muito melee, vou diminuir o melee. Porque existem muitos perfis diferentes de jogadores. É lógico que você vai fazer um jogo pensando na maioria. Só que você, nessa decisão de fazer pela maioria, você pode acabar criando falsas premissas pro resto da população. Que é o cara que chega e fala, pô, naquela situação eu tô usando melee, porque simplesmente é a melhor arma que eu achei, não porque é a arma que eu gosto mais de usar. Ou então porque eu decidi botar na minha cabeça e falei, cara, vou jogar melee porque eu bateu na minha vontade de jogar melee, não porque eu tô preocupado em ganhar o jogo mais rápido, mas porque eu quero experimentar o gameplay de melee. Se o jogo assumir que eu tô fazendo aquela decisão porque eu gosto mais de jogar melee, ele pode tomar decisões sobre o meu futuro no jogo que eu não concordo, entendeu? Então ele tem que, de certa forma, saber dosar como é que ele vai interpretar os inputs do jogador, independente do perfil do jogador. Pô, se o cara chega e interpreta, não, pô, esse cara adora melee. Porra, eu vou botar muita arma de melee que ele vai se amarrar. Aí eu vou começar, porra, só cai melee. Eu queria experimentar uma coisa nova. Eu queria experimentar shotgun. Não cai uma porra de um shotgun. Entendeu? Mas eu acho que é por isso que é inteligente. Eu acho que todos esses sistemas partem do pressuposto que eles são ajustados pra que não causem isso no jogador, que é exatamente o contrário, né? Assim, eu não vou te falar que eu vou te garantir isso, mas seria estupidez eles fazerem um sistema. Primeiro que essas interpretações, elas são bem básicas, né? Tipo, se você tá usando a arma, digamos assim, 2-3 vezes, ele não vai considerar que você tá só abusando do melee, que você tá experimentando. Ele vai fazer um corte, assim. Se você jogar 80% do jogo com melee, aí ele vai poder considerar que você tava usando melee. Mas esses sistemas são muito sofisticados, muito bem, são muito mais que sofisticados, eles são muito precisos pra determinar e fazer essas inferências, entendeu? A questão que eu tô falando é que você nunca vai ter todos os inputs. E você tem uma limitação na sua coleta de dados. Você nunca vai ter todos os inputs. Você vai sempre ter, vai ver uma vai ter uma distorção, vai ter uma visão míope da situação. Dependendo de como você interpreta, eu tô falando só que, assim, eu sei que os algoritmos são precisos, eu sei que hoje conseguem inferir muita coisa. A minha preocupação é a banalização e a generalização dos jogadores, dizendo, se ele faz isso, porra, com certeza ele tem esse perfil, e se eu fizer isso ele vai gostar. Eu acho que isso é muito perigoso, entendeu? Aí você reage contra o jogo e o jogo começa a ver, não, errei, entendeu? Essa é a questão da adaptativa, ele não tá escrito em pedra. O Left 4 Dead é é um jogo que fez isso muito bem, sabe? Ele sabe dosar muito bem a dificuldade dele sentindo você, e ele vai sempre reajustando, porque isso é dinâmico, né? Ele não escreve isso em pedra. Tanto que ele aumenta a dificuldade, você começa a se fuder, ele volta. Se ele fosse... E ele gera... Tá é falando... muito importante você... As pessoas saberem, pra quem nunca jogou Left 4 Dead, principalmente o 2, é que é um jogo em que a fase nunca é a mesma. É tudo zerado aleatoriamente, dependendo das ações e como você tá tendo a performance no jogo. E não significa que você tá mandando mal, o jogo vai ficar muito mais fácil. Não. É só fazendo uma experiência diferente pra cada vez que você joga. Eu acho muito maneiro no Left, que é isso assim, tipo, quando todo mundo tá parado, sei lá, tá relaxando. Você fica muito tempo parado, começa a vir horda absurdamente. Aí do nada, tá... um Hunter atrás de você e fodeu. É, exatamente. Porque o jogo tá te falando, cara, fica ligado que você está no apocalipse zumbi, você não está em casa jogando. Você precisa sobreviver, sacou? Você tem que ir embora e ir pra safe house o mais rápido possível. Isso é uma coisa, assim, que Left 4 Dead conseguiu fazer impecavelmente. Eu bato palmas, que eu acho que é o melhor exemplo que a gente tem pra dificuldade adaptativa. Só que, nesse artigo também, o autor fala uma coisa bem interessante, que é sobre o efeito surpresa. Vocês não acham, assim, que, de uma certa forma, se o jogo for tão adaptativo ao que você espera e ao que você quer ter a experiência, será que você vai perder a grande surpresa que alguns jogos te dão, a grande coisa inesperada positivamente que você tem no jogo? Eu acho. Eu acho que Left 4 Dead tá aí pra provar que não, cara. Não, eu acho. Mas por que você acha? Porque que eu acho. É, discerna sobre isso. Cara, porque eu sou uma pessoa que, no bom sentido da palavra, sem considerar o lado homossexual, eu tô muito aberto pra novas experiências. Então, isso foi muito gay. Então, às vezes eu não sei que eu vou gostar de... Por mais que eu tenha todas as informações, eu tenho vídeo no YouTube, eu tenho a crítica especializada, eu tenho a opinião dos meus amigos, mesmo assim eu posso chegar e me surpreender de uma maneira que eu não imaginava sobre um determinado jogo. Então, eu gosto disso. Eu gosto de falar, caraca, esse jogo, tipo... Eu passei na época que o jogo quando lançou já não era grande coisa, mas eu passei boas horas jogando Mario's Missing. E, tipo, eu falei, caralho, esse jogo, se eu fosse ler só a resenha e eu fosse pensar, ah, vou gostar de um jogo desse tipo, eu falar, não vou gostar. E eu gostei, assim, e eu gostei naquele esquema, tipo, os 10 primeiros minutos não foram tão legais, eu falei, cara, que jogo escroto, e depois eu gostei, eu me forcei a jogar e depois não me arrependi do investimento, né, da aposta. Mas você não acha que você fez isso porque Mario é um clássico, assim, e aí você falou, não, eu vou tentar até o final, porque Mario já tá na minha vida, assim. Sim, mas no final das contas, qual foi o meu sentimento em relação a experiência. Se fosse só baseado no que eu quero, nas minhas expectativas, de repente eu não ia... Porque eu acredito nas duas coisas. Eu acredito que você tem que dar um input que vai mudar, mas o jogo, às vezes, você tem que mudar com o jogo também. Olha que bonito, olha que profundo. Não é só uma relação onde o jogo te dá o que você quer. Às vezes o jogo vai te dar alguma coisa que você não sabe que você queria. E eu acho que isso é importante. Eu tenho medo de um jogo tão adaptativo, não só na questão de dificuldade, Solid. O grande lance do Left 4 Dead é que ele é adaptativo na dificuldade, não no gameplay, não de uma certa forma, sei lá, na mira da sua arma, ou em detalhes do mapa, alguma coisa assim. O 2 é, né, ele troca os caminhos do mapa, não sei se tem relação com a maneira como você joga, o estilo de jogo que você joga, forçando você a ficar fora da zona de conforto, ou se é absolutamente randômico, mas o 2 ele trabalha mapa. A parte do caminho é randômica. Não, o mapa em si não muda, muda só onde aparece o zumbi. Os caminhos, né? Não, o do caminho no 2, assim, você só pode pela esquerda. Não, é que às vezes tem uma pedra numa janela que você podia quebrar e agora não tem mais. Você é obrigado a mas tornar. São variações pequenas. Sim, sim. Mas o que importa mais é que também não é uma variação só de dificuldade, é uma variação de gameplay também. Que às vezes aparece um zumbi que não aparece, às vezes aparecem mais zumbis num lugar e menos no outro. Às vezes aparece dois tanques no mapa, às vezes não aparece nenhum. Sem contar as armas, às vezes aparecem armas mais poderosas, às vezes não aparece nenhuma arma. Mas às vezes, cara, eu pensando também no incremento da dificuldade, às vezes eu não me sinto nenhuma diferença drástica no meu gameplay. Eu tô jogando como eu joguei a primeira fase, tô jogando como eu joguei a segunda, tô tendo dificuldade e de repente tem uma mudança brusca pra cima da dificuldade, tipo, o jogo perde a noção, fala, cara, eu acho que, sabe o que é legal agora? Botar duas hordas, dois tanques e, assim, tudo na mesma hora. Cara, você fala, cara, tem existe uma teoria de que tem um anão que fica dentro da torre do seu computador e ele controla a mentira, ele fica tipo o anão da caixa de refrigerante, sabe, né, da máquina. Exato. É o anão da caixa que do fliperão fliperama do Marvel vs Street, que ficava mudando a dificuldade do Cyber Akuma. Pra cima, assim, ah, filha da puta! Sabe a impressão que dá? É que nem quando você tá jogando RPG e o mestre, tipo, coloca numa situação onde nitidamente ele não quer que você saia, tipo, ele te mata, assim, fala, cara, porra, tu tá andando na chuva, caiu no raio. Joga aí tua resistência. O dano do raio é 200. Você tem resistência 20. Quanto tem de vida? Ah, 20. Não, você morreu. Ah, mas não, você vai fazer alguma coisa contra o raio? Você pode esquivar do raio? Não, não posso esquivar do raio. Não, então você tomou o raio na cabeça. Ah, porra, maneiro. Aumentou a dificuldade. Me matou. Qual é a graça? Acho que às vezes perde noção. Quem faz isso em RPG? Não, tô falando que Rocinho. Eu acho que tem limites também, né? O jogo não pode ser 100% adaptativo, né? Uhum. Acho que ele tem um script que ele segue, mas esse tweak, né? Isso são detalhes que a gente tá falando também. Eu não consigo imaginar um jogo 100% adaptativo também, isso é verdade. Eu acho que ele tem que ter lá o mínimo que você precisa preencher pra você conseguir ter uma experiência legal. Não é uma tabula rasa mas completa. Mas o caminho é que o script seja mínimo. Minimização do script e aí realmente conseguir fazer o jogo pra todo mundo. Em vez dessa coisa de jogo pra ninguém que se faz hoje em dia. Você tá cagando, Lattes? Você tá tendo caganeira aí? Tá com... Não, eu tô gripado só. Tá com uma voz que fala, caralho, tá difícil de fazer esse cocô sair, né? Tá ruim pra caralho de cagar. Porra, pena que hoje é quinta. Ele não tem a habilidade do Flash Cagos. Pois é. Dá uma dica aí, seu Eternidade, depois, Pilato. Você tem que ter fé na sua merda, né, cara? Tem que ter fé na merda. Tem que ter fé. Minha dica é você também, cara, que você levou meia hora agora da... É verdade. Então, as minhas dicas são ruins, cara. Fé na merda é bom. Eu acho que quando a gente fala em adaptativo, as pessoas têm um pouco de receio, né? Porque parece que vai mudar tudo e o mundo vai acabar e nada mais vai ser como era antes. Esse que é o problema da indústria atualmente. Todo mundo tem receio de tudo. Toda mudança a pessoa fica, não, peraí. Não, mas uma coisa é você arriscar com um jogo independente de baixíssimo custo que você fez lá sozinho, sei lá, com o dinheiro que a tua avó te deu de Natal. Outra coisa... É verdade, cara. Não é um jogo independente, é um jogo com um orçamento razoável e ele arriscou fazer uma coisa que ninguém tinha feito antes, entendeu? Sim. Concordo. E alguém já pensou nessa merda, mas não vai dar certo. O Left 4 Dead 1, ele era um jogo de baixo orçamento. Ele não era fodão assim, não. Concordo, mas assim, eu acho que quando você vai mandar... dois anos de desenvolvimento... Não, tempo de desenvolvimento não é... tempo de desenvolvimento é custo, cara. Mas se eu pegar um jogo agora e fazer sozinho, não vou gastar por nada. Não, a parte não faz jogo sozinho, né? Você tem que mensurar a tua hora, cara. É aquele lance sólido. Você vai justificar pros seus acionistas, pros seus investidores, pros filhos da puta que estão te dando dinheiro ali e querem ver retorno. Você vai falar, olha só, a gente tá fazendo uma parada mega arriscada, a gente não sabe se vai dar certo, a gente não pesquisou, a gente gastou 80 milhões nesse jogo e não sabe qual vai ser. É, 80 milhões... Porque no Game Forever e Diablo. cara, nem pouca gente faz isso, em todos os setores, não é só nos jogos. Eu sei, porra, na empresa que eu trabalho, pô, vamos fazer um shopping. Você simula um shopping inteiro, como é que ele vai ser na cidade. Você diz, você sabe qual vai ser teu custo da operação, quanto é que vai ser gastar por mês com material, quanto é que... Joga você... Shopping Tycoon. Mas pior que no Industry Shopping Center tá usando o Mal Tycoon pra treinamento, mas... Irado. Pra outro podcast. Então, outro podcast. Mas... Cara, é tudo simulado. Você faz uma pesquisa de mercado pra saber qual a intenção do teu público local. Tipo, o que ele espera do shopping na região, quais lojas. Você vai elaborar o mix. Baseado no mix, você prevê venda. Cara, é um cenário super complexo que você vai prever pra poder não falhar. Beleza, vale a pena comprar esse shopping. Vale a pena gastar aqui 100 milhões e comprar a porra do shopping. Cara, e assim, a Petrobras não perfura um poço sem saber, sem simular, cara, será que aqui tem petróleo? Será que aqui eu vou achar alguma coisa? Ela faz uma simulação. Será que vale a pena catar? Será que vai ter como escoar a produção? Várias contas que entram. Cara, ninguém... Não pode perder dinheiro. A viabilidade da coisa entra no marketing, né? Mas aí que tá, eu acho que isso é uma... Assim, a gente tá olhando um modelo industrial de exploração comercial e aplicando ele à indústria dos jogos. Isso é bom e ruim, na minha opinião. Porque o jogo talvez seja ali na transição entre o que é uma coisa artística e o que é uma mídia de entretenimento e uma produção industrial. Ele tá nem nesse triângulo, né? E eu acho que muitas vezes quando você faz essa mentalidade de prospecção de petróleo pro jogo, ele perde o quê dele? Para tudo. O Solid, eu tô olhando o stream dele aqui, ele fica falando como se ele estivesse falando com alguém de verdade. Eu também faço isso. É pra dar mais emoção do que eu falo, é pra mim. Outro dia a Ninja Inimiga me viu gravando o programa e ela falou, cara, é muito engraçado como você fica gesticulando pra parede e olhando pra parede e apontando pra parede e argumentando. É, fazer isso pra parede é coisa de mongol, mas você gesticular e olhar pra tela do computador enquanto você fala é coisa de gente normal. Quem não faz gente, isso, gente, eu sou exibicionista, eu tô parecendo... Consulte um psicólogo. Consulte um psicólogo. Eu claramente não posso gesticular e jogar logo ao mesmo tempo. É verdade. Então, cara, eu conheço uma psicóloga, tá? D5, não sei o que lá, é em Botafogo. Eu vou te passar aqui. O problema desse negócio adaptativo é que você cria exatamente esse negócio que a gente falou do Google, de cada um ter a sua própria experiência e você nunca ter um parâmetro de comparação, porque cada um fez uma coisa completamente diferente da outra. Então você acaba isolando as pessoas, e como hoje a tendência é cada vez mais o jogo ser online e não ser cada um jogando o seu, você fica isolando as pessoas em experiências completamente diferentes. Tem um discurso, uma palestra do TED, de um cara chamado Eli Pariser, que é sobre filtros de bolha online, sobre qualquer coisa aí, Google, Facebook, etc, que vale a pena dar uma olhada, porque entra exatamente nisso. Como é que as pessoas, pra te dar uma experiência ótima, acabam te isolando de todo o resto. Então você não vê nada que tá acontecendo no mundo, só vê o seu. Então se é você... É um distanciamento da realidade. É, você pega a sua própria distância da realidade, né? O caso que ele cita lá é de, por exemplo, alguém que tá no Facebook e a posição política do cara é muito, sei lá, nos Estados Unidos, democrata. Ele, com o tempo, o Facebook vai começando a pegar as opiniões de quem é republicano e não mostra mais pra você. Você só vê quem tem opinião igual a sua, entendeu? Então você acaba ficando... Isso é completamente bizarro. É bitolado. E isso tá em prática já. O Google faz isso e pelo menos ele te fala que tá fazendo. Ele, quando você faz uma consulta e você tá logado no Google, ele te pergunta, ver seus resultados personalizados ou ver resultados gerais? Eu acho essa ideia do mundo cor-de-rosa, né, cara? É o mundo cor-de-rosa, exatamente. Né? Sim, claro, videogame é a menor das preocupações pra esse tipo de coisa. Mas, até que ponto a experiência é ótima? Não sei não, porque é uma indústria que movimenta muito, muito, muito dinheiro, cara. Tudo bem. Não tô falando que movimenta de muito dinheiro ou pouco dinheiro. Tô falando assim, se o cara tá vivendo o mundo cor-de-rosa no videogame, foda-se, o problema é ele viver o mundo cor-de-rosa coisas que afetam a, né, tipo, a busca no Google dele sobre, porra, liberdade dos direitos civis da China. Aí vem lá um monte de coisa escondida. É isso que afeta ele. Não se ele não vê o outro guerreiro passando do lado dele em pantalla. Foda-se. Sabe o que é isso tudo? Isso pra mim é Matrix, cara. Tipo, viva aí na tua ignorância achando que as coisas são da maneira que são, mas na verdade a gente tá manipulando tudo pra que você goste disso. Caraca, essa. Pô, mas eu posso ver um outro lado também? Porque. A ignorância é uma benção. Não digo isso, mas tô falando assim: Web 2.0. Então, você tem informação pra cacete e você tem que escolher o que você quer ou não ver. Assim. Não, mas assim, mas eu tô falando de uma situação onde você escolhe estilo clique no piloto automático. Você não tá escolhendo uma. É verdade, você não tá escolhendo ativamente, você tá escolhendo passivamente. Sim, mas por exemplo, eu não quero saber nada sobre o Freixo, caguei, não quero ver. Mas você não tem essa opção. Se o meu Facebook chegasse pra mim e sumisse com tudo do Freixo, aí você nunca mais vai poder. Legal. Porque eu gostar. Eu procuro se eu quiser. Não eu vou ficar vendo 10 mil postagens, entendeu? Não, mas aí eu posso chegar lá no Google e botar Freixo. Ah, eu quero saber sobre ele. E vai aí... aparecer o nome de um outro brother que chama Freixo, provavelmente. Não, eu posso chegar e mandar o Google desligar a parada. Mas isso daí é um problema meu. Mas é porque aí é que acontece essas coisas aí. Geise Arruda, couve-flor. Pô, eu não procurei isso. Chegou a mim porque é nega idiota. Mas se eu pudesse não ter visto isso, seria muito melhor. Eu seria uma pessoa mais inteligente agora. O melhor são aquelas recomendações personalizadas da Amazon. Tipo, usuários que gostaram de World of Warcraft, Wrath of Lich King, também gostaram de apetites sexuais sozinhos. Liga egg. Mas e o remarketing agora do Google, cara? Google AdSense, né, que é o programa de propaganda do Google, eles embarcaram numa de remarketing. Remarketing é o seguinte, você visita um site e depois eles gravam essa informação. Aí você tá em outro lugar. Aí nesse lugar tem uma propaganda que o Google trabalha, né? Tipo, o outdoor do Google naquele site. Cara, eles começam a exibir aquele site que você já visitou, aquele produto que você tinha visto. Você fica vendo a mesma parada que você já viu. Não, pra dar um exemplo, uma vez eu procurei, eu nem procurei sério, eu procurei só pra mostrar uma parada pro Solid. Aí eu procurei violão no Mercado Livre. Até hoje e pra sempre, todo site que eu entro que tem propaganda de violão no Mercado Livre. Todo. Alguns tem múltiplas. Tem um site de stream que eu frequento, que ele aparece tipo 4 ou 5 propagandas iguais no Mercado Livre. Sempre aparece tipo, jogos usados, não sei o quê. E não faz muito sentido, porque, tipo, você já tá interessado na parada, você não precisa de estímulo. Sei lá, não, mas é porque a história é a seguinte, muitas vezes você visita, aí o cara não compra, aí ele fica pensando a respeito, e aí eles jogam nessa possibilidade. Pô, vamos fazer reforçar, o cara voltar lá e finalizar. Lá vai cebrar. Funciona, cara. Não, é... Não dá mais cebrar, é existência mesmo. É, cara, vou pegar o meu papel alumínio e botar na cabeça, o negócio tá forte aqui. Mas tem também o outro lance, né? Às vezes você tá na internet, você não quer esquentar sua cabeça procurando nada. Assim, você tá ali for fã, você quer desestressar. Então, você vai ver um lance de um livro. Aí é que nem o Ninja falou do lance da Amazon. Ah, você tá vendo um livro e, de repente, pode ser que aquilo também te interesse. Não necessariamente vai te interessar, mas ele te dá um input, assim, olha, tem isso aqui também. Talvez você se encaixe nesse grupo aqui que gosta de prazeres sozinhos. Outras meninas que leram 50 Tons de Cinza também compraram este extintor de incêndio. Não, mas é porque, por exemplo, pra apagar o fogo. Mas, cara, essa coisa da Amazon pra mim funciona muito bem, porque também acho. Eu tô fazendo um projeto sobre as princesas da Disney. Então, eu fico comprando livro da Disney direto. E aí a Amazon chega pra mim e fala assim: olha, você gostou desse livro, mas tem esses 10 livros aqui que talvez você goste. E todos eles tinham a ver com o meu projeto. Então, todos eles seriam úteis. Assim, por um lado, pode ser que você caia num erro que nem caiu com você aí no negócio do WoW, mas comigo, pelo menos, sempre dá certo. E eu acho ótimo, porque não tem que ficar catando que nem um idiota, assim. Cara, não é um erro. A Amazon, eu vou deixar depois o Swad falar do estado da arte, mas quando você pega, estuda data mining, né, ou mineração de dados, vão sempre usar aquele exemplo do supermercado, né, que descobriram que a venda de fralda estava associada à venda de cerveja. Aí o pessoal, porra, mas não tem nada a ver, por que eu vou comprar fralda e vou comprar cerveja? Aí tem até uma racional, que se você tem fralda, você tem filho pequeno. Se tem filho pequeno, você não pode sair no fim de semana. Você tem que ficar em casa. Se você vai ficar em casa, você compra sua cerveja. Então, isso não foi um chute, foi uma análise de milhares de dados. Você tem todas as notas fiscais das compras. E você vê que, de maneira repetida, toda vez que alguém compra uma fralda, tem lá uma caixa de cerveja, você fala, pô, tem alguma relação. E começa a estudar essas relações. O caso da Amazon é a mesma coisa. Não é, tipo, um chute baseado... Ele não tá ali usando muitas informações do que você, como seu comportamento tá gerando. Quer dizer, até você tá usando o site que você tá acessando, o produto que você tá vendo. Mas, assim, ele, na verdade, tá usando a informação de milhares, milhões de usuários que ele minerou aqueles dados, foi detectando padrões e viu, cara, todo cara que joga WoW, ou pelo menos boa parte dos caras que jogam WoW, comprou esse livro de sexo. Tipo, não interessa, é estatístico. Você tem muita gente fazendo isso. Então, eu vou arriscar e vou dizer que esse cara gosta. Eu acho isso... Tem uma pesquisa que mostra lá que o maior concorrente do Bob's são os cartões de crédito pra celular. Porque a pessoa pode lanchar ou ela pode comprar crédito. Então, ela vai escolher se ela quer mandar SMS pros amigos ou se ela quer comer um sanduíche. Então, ela prefere comprar o crédito. Uhum. Isso foi surreal. Quando eu tava lendo essa pesquisa, eu fiquei assustada. Eu falei assim, gente, jamais pensaria nisso. Mas faz sentido. Faz todo sentido. Faz total. Não, eu acho que a Amazon é um dos pioneiros nessa ideia de métrica de usuário, de consumo. Foram os caras que desbravaram o território, especialmente na internet, que tem muita informação e pouca gente trabalhava isso, né? Eu considero o trabalho deles estado da arte. Eles dificilmente erram e, sabe, quando eles me mandam um e-mail falando, olha, você tá interessado nisso, nisso, geralmente eu, pô, paro, vejo, considero, entendeu? Porque geralmente eles não costumam errar nisso. Eles sabem essas correlações de compras muito bem feitas. Eles sabem entender seu perfil. É porque... Eles veem que tipo de coisa você gosta de comprar. É muito bem feito. O Sod, não é nem só o algoritmo, mas quando você tá pensando em... Esses algoritmos são estatísticos. O que faz uma estatística ser mais precisa? É o número de amostras. Eles têm um número de amostras absurdo. Então, quanto maior o número de amostras, maior a tendência de eles mostrar a verdade, né? E é muito importante todo esse nosso papo aqui, por mais que as pessoas agora devem estar se perguntando, puta que pariu, eu tô ouvindo um podcast sobre jogos ou sobre pesquisa de mercado? É muito importante você ver como, com levantamento de dados e estudo do nicho, você pode tirar absurdas informações que você nem sabia que estavam ali. E você pode usar as informações pra deixar o seu jogo bizarramente mais completo e bizarramente mais personalizado pra você. Como isso pode ser uma experiência tão legal pra você, que você vai gostar, o senhor da eternidade vai gostar e o comandante de cobra vai gostar. O que é uma coisa quase impossível! E o futuro, não, eu acho que não, não, não, não, não, não. O Comandante Cobra não vai gostar. Ele é a exceção e comprova a regra. Ah, vocês todos não gostam de mulher? O Comandante Cobra? O Comandante Cobra, não. Eu não, eu não gosto, eu não gosto. Ah, gosta assim que eu sei. Que isso? Gosta assim. Você não sabe que gosta, mas você gosta. Essa é a magia. Não, não. Eu não tô usando dados que você. Você não sabe disso ainda. Cara, você sabe quem vai pra responder isso? Tem um algoritmo isso? Que sabe disso, né? A Amazon sabe se você gosta de mulher ou não. Pô, se for pelas minhas compras da Amazon, vão dizer que sim, né? Porque tudo de princesa, não sei o que lá, então eu devo gostar muito, né? Debs, o Google sabe muito mais sobre o seu gosto pornográfico do que você mesmo. É verdade. Aposto. Não, não, não, sabe não, cara, porque ela é uma menina esperta, com certeza ela navega em privado. Ah, mesmo assim. Ah, claro, né? Foi janela anônima, com certeza. Porra, não dá pra ouvir, cara, né? Eles até sabem, mas eles não falam. Para de gritar. Eu gosto de jogos. Solid, gostaria que você, como nosso psicólogo gamer de plantão, nos oferecesse a conclusão desse episódio cabeçudo mamiludo. Você como nosso psicólogo gay, quer dizer, gamer. Então, eu acho que a dificuldade adaptativa e toda essa forma como o jogo aprende com o jogador é assustador, sem dúvidas. Mas eu acho que é muito importante pro avanço e aperfeiçoamento da experiência, né, que os jogadores têm. E essas estatísticas, essas métricas estão em todos os lugares, né? Não seria estranho se elas não estivessem nos jogos. Resumindo em tudo, numa palavra só, eu acho que é Skynet e a gente vai gostar. É Skynet sem matar todo mundo, tá ligado? Calma, tem Matias, ainda não. Tempo. Ainda dá tempo, mano. E é isso aí. Então, para que você queira corroborar, colaborar, discordar, mandar a gente tomar no cu e muito mais, mande seus e-mails para o que, senhora eternidade? Pra puta que te pariu. Pra eu gosto de jogos, arroba... Caralho, não. Como é que é? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu gosto de jogos, arroba baixofeitoseu.com. É isso aí. Mas não para por aí. Deb, se as pessoas quiserem continuar a falar com a gente, comentar e ver coisas inúteis no nosso Facebook, qual é o endereço? É facebook.com/baixofeitoseu. Olha só. E Mestre Splinter, se as pessoas quiserem continuar a ver a mesma coisa que tá no Facebook, só que às vezes com os comentários diferentes, como é o nosso Twitter? Cri, cri. LOL! Foi engolido pelo LOL, cara. Nasus Mia! Caralho, eu tô falando com o telefone, com o negócio mutado há um tempão, que merda. O negócio tá mutado aí. Sabe o que é o melhor? Isso acontece uma vez a cada 3 episódios e sempre é engraçado. Cara, tá mutado porque eu tô espirrando muito aqui. Comecei a espirrar, eu deixei no mudo. É, mas que eu tava... A gente tava correndo aí. Espirra o Twitter aí. Na verdade, eu ia falar que se você quiser continuar esse papo com a gente vai estar aí agora no chat, no www.globo.com/fantástico. Caralho, isso é muito fácil, né, cara? Ainda bem que não existe mais isso. Ah, o jornal hoje acho que ainda faz essas paradas com os especialistas que vão. Big Brother, o cara saiu da casa. Peraí, mas dá uma espiadinha aqui no globo.com/BigBrotherBrasil que você pode falar com o nosso amigo. Não. O cara vai dizendo, o cara quer ir pra casa, ver a mulher dele. Não, senta aqui nesse computador e responde umas perguntas. Eu acho que é tendência, hein? A gente abrir um chat aí pra falar com a galera uma vez por mês, aí todo mundo marca na agenda. Olha só, olha lá. Pô, mas isso não é o Twitch TV, cara. Senão... A gente abre um streaming aí uma vez por mês e fala com a galera. Tá aberto já, é só aproveitar. Tá rolando, só tá com som. Bom, então respondendo a pergunta, @baixofrentesoco, se você quiser dar sua sugestão, vai ser muito bem-vindo, a gente vai usar essa informação pra poder fazer o podcast dominar sua mente e você consumir cada vez mais. Assim como as empresas de games, nós também fazemos pesquisas e tal pra ver quem é que tá acessando, quem é que tá ouvindo. Exatamente. E vocês querem saber. Responda, é por isso que vocês gostam tanto. Pesquisas. Assim como sua mãe. E Solid, vocês querem ver mais? Deixa pra lá. Falando em pesquisa, já que a gente tá falando de pesquisa, vou falar um pouco de números aqui. Eu tô acompanhando os números de download semanalmente. Números de download subiu pra cacete. Obrigado a todos vocês que têm baixado. Continuem baixando. Você não vai dar os números? Baixe mais uma vez, não tem problema. E obrigado pelo apoio. Mais uma vez, baixem todos os episódios. E, por favor, se vocês estiverem saco cheio de me ouvir cantar na entrada dos episódios, podem falar que aí eu paro, tá? Vocês podem mandar música também. Além disso, se vocês quiserem ver mais um rostinho bonito na internet, né? Não, Solid. Qual qual é o nosso live stream que você, na maioria dos dias, está lá entretendo a galera? Olha, é... Eu não Twitch. Diria isso. A galera... Pô, cara, um dia eu li um livro. Cara, a galera aceita qualquer merda. É tipo um bate-papo wall, só que a galera vai lá pra conversar. Porque, cara, o moleque agora, por exemplo, agora, esse exato momento, tem 13 alma penada assistindo a porra do canal. O filho da puta tá jogando Civilization sem som. Não, mentira, tá com o som do Civilization só. Ele que não tá falando não, porra. Não, tá rolando um som muito aleatório, de estilofone que bugou. Caralho, tá tipo uma merda completa. O nego tá bombando aqui. Tem uma galera no chat, esse chat quente aqui. Cara, eles estão inventando legendas porque eles estão vendo porque tá sem som, entendeu? Então eles estão inventando paradas. Caralho, o nego é muito gênio. Mas assim, o negócio do Twitch, cara, é que tipo, é um grande bar e é pra quem tem problema de insônia, entendeu? Então a galera chega aqui, entendi, fica falando da vida. A gente tava discutindo ontem sobre teorias da física, enquanto a gente joga. Então é super legal. Pra quem quiser participar, é twitch.tv/baixofrentechoco. E por mais que o senhor da eternidade odeie tanto, ele vive lá também. Eu vou fazer uma musiquinha tipo Tela Quente pra você tocar na abertura do... Caralho, foda demais! Não, tem que ser Curujão, cara. Curujão. A música do não, Tela vai Quente tocar, gosto de jogos. No nosso live stream lá no twitch.tv a gente tem o Solid jogando quase todo dia, de vez em quando tem o Senhor da Eternidade, o Ratone, ou eu mesmo jogando PlayStation 3, muito legal, apareçam lá. E por fim, junte-se na nossa comunidade do Steam, já são mais de 500 pessoas felizes lá, né não, Ilapso? Os números não param de crescer, é incrível. Todos os dias da semana, até segunda-feira de noite, pelo menos 30 desocupados estão online jogando alguma coisa, geralmente Dota 2, mas olha, entra Dota lá 2. No Steam, vai lá na aba Community, procura lá, baixa o Frente Soco e ali, seja mais um de nós. Aproveita que tá na promoção e você já chama seu amigo, chama sua namorada, Cebola Granel, bota quilo. Todo mundo lá, porque a Cebola Granel Quilo tá apenas R$1,99. E a gente agradece ao nosso grande ouvinte, a gente agradece ao nosso grande ouvinte, Cavaleiro Kong, por nos proporcionar essa página no Steam. E chega mais de porra, que puta que pariu de jabá. Peraí, tem o último jabá. Hoje, sexta-feira, 10 horas da noite, sorteio ao vivo no canal do Twitch, a gente vai sortear jogo, muito olha jogo. Só, é isso, olha aí. Apareçam. Na última vez teve história do ouvinte que saiu. Teve história do ouvinte que saiu da casa da namorada correndo, largou a mulher lá, pegou o ônibus, desesperado pra chegar a tempo, sorteio, chegou e não ganhou porra nenhuma. Apareceu o Solid fazendo raid de Woka. Cara, é porque olha só, mulher não dá XP, sacou? Então não adianta ficar com mulher lá. Mulher não dá XP. Mulher. Mas não dá mesmo, não. Eu falo isso desde a época de Lan House, cara. Mulher não dá XP. É, epics are so bound, né, cara? But women can go. Exatamente. E, pô, é gastar muito gold pra pouca XP, cara. Não vale a pena. É isso aí, galera. Foda-se. Um abraço e até semana que vem. Abraço. Alô, um abraço. Mas tem um fator, assim, que eu acho... Aí, quem é que tá jogando LOL? Peraí, quem é que tá jogando LOL? Ah, você tem dúvida, gente? Tem dúvida, né? Acabei de ouvir o barulhinho de ping. Está jogando Civilization, acabei de ver. Não tô jogando, não. Eu estou streamando, é diferente. É, há uma diferença. É, de fato, você tava com os dois braços levantados, é verdade. O pior é que o Mesh Splinter ainda brilhou agora com o ping do LOL. Diminui o barulho do jogo, pelo menos aí, Mesh. Foi por isso que eu falei. Hyper Combo Finish! Gente, eu tenho que ligar pra minha avó rapidinho aqui. Já vai lá. Um beijo pra vovó. Um beijo pra você, vó. Beijo no seu cu. Que isso, cara? Que isso, cara? Que violência. Que isso, velho? Que violento. Variable Combination Finish! E aí, Deb, sua traidora, como é que foi gravar e-mails com o Pivoto hoje? Tá vazando o áudio aí de vocês? Traidora? Traidora. Porque você gravou áudio com o Pivoto e é pra eu gravar. Eu sou o gravador de e-mails. Piru-piru. Já gravei várias vezes e-mails e você não gravou comigo. Piru-piru. Não, você não olha grava só, com todas você. As vezes que o senhor da Eternidade ficou responsável em gravar e-mail sozinho, editar e mandar, ele nunca te chamou. Ele sempre chama o Solid. Claro, porque ele não gosta de mim. Ele tá fazendo isso só pra aparecer. Eu nunca te vi online, entendeu? Só pra aparecer pro Chicão. Cara, eu tô sempre preso no Skype. Não, você sempre está ocupada. Ocupada, ausente, sim, mas eu quando estou você tá ocupada, eu imagino que você está ocupada. Só não, não tô, é só pras pessoas chatas não falarem comigo. Ah, entendi. Então, como eu não sou uma pessoa chata, eu posso falar com você quando você tá ocupada, então. Agora você se tornou uma pessoa chata, porque você veio me cobrar uma coisa que você também não tá, entendeu? Então, automaticamente eu tinha razão, então. Não, antes eu... não, mas agora eu tenho.